público está se importando se um filme foi bom ou não na bilheteria para definir se o filme é bom ou não, o público está ficando louco. Nem todo mundo nasceu para ser protagonista. A gente está vivendo um período de histórias muito sem identidade. Ideia qualquer um pode ter. Não importa se sua ideia é boa, cara. O negócio é como vai executar. Como é que esse fenômeno das tuas telas está afetando a qualidade das obras que a gente tem produzido hoje? A estratégia da Netflix para disputar a atenção é estar na cabeça das pessoas o tempo todo, mesmo que para isso eles comprometam a qualidade do conteúdo. O que faz que algum personagem ele seja mais lembrado do que outros? Assim, é a história, é o roteiro, é o diálogo? Vai se resumir basicamente se na hora da escrita o foco é eu quero criar um personagem que vai viver uma história, ou eu quero criar uma história onde tem um personagem. A Disney esvaziou a minha vontade de ver Star Wars. As fórmulas da Disney, elas se tornaram previsíveis demais. Então isso tem que fazer sentido no universo Disney, no nosso jeito de contar história. Só que o que acontece é que o jeito de contar a história dele já tá chato pra caramba. Quando eu critico o cinema brasileiro, eu não tô criticando o que está sendo feito, mas como está sendo feito de se comunicar. Eu quero que as pessoas assistam. Então, se a gente quer criar coisas diferenciadas, o melhor caminho é streaming. Seja bem-vindo a mais um episódio do Edson Castro Show, podcast do seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu tô acompanhado aqui do Jurandir Gouveia, que é formado em teologia, possui pós-graduação em educação e trabalhou anos como professor, editor e tradutor de livros, séries e filmes. Atualmente, ele mantém um canal no YouTube onde ele ensina técnicas de storytelling usando o cinema como pano de fundo. E hoje a gente vai falar aqui sobre contar boas histórias, cinema e outros assuntinhos. Olá, Jurandir, tudo bem? Olá, Ed. Tudo bem. Bom, prazer obrigado. Enorme estar com você. A voz mais bonita do cinema, aqui no Brasil. É bonito demais, tá louco. Prazer enorme estar contigo de novo. Pô, feliz demais de estar aqui legal no canal demais. Novo com você. Gosto demais do seu conteúdo. Pô, vamos atualizar nosso papo sobre cinema aqui. Opa. Mas antes da gente entrar no nosso papinho, eu quero dar os recados paroquiais aqui da casa pra vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, porque o seu like fortalece muito a firma. Deixa o seu like de graça aqui na confiança. Caso você odeie o podcast, retira ele, tá? Tira ele no meio. Mas deixa o seu like aqui pra ajudar a gente. Se inscreva no nosso canal. Ajuda muita gente. Inscreva-se também no Cortes do Edson Castro Show. Na verdade, chama só Edson Castro Show o canal. Onde a gente publica os melhores momentos, cortes, shorts. Às vezes você quer ver só um pedacinho do podcast. Sai tudo por lá. Você também curta, se inscreva. Você pode ser membro do nosso clube do canal também, né? Onde a gente tem conteúdo exclusivo. Onde você vai ver conteúdos exclusivos de diversos criadores de conteúdo ali, pagando R$5, que é menos que uma coquinha gelada por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos que a gente grava, que não vai para lugar nenhum, fica apenas na nossa zona de membros. Esse podcast aqui, ele só é possível graças à nossa equipe maravilhosa, que ajuda a gente a levantar ele, como o Léo Sui aqui, que monta toda a estrutura pra gente, Débora, nossa produtora incrível, Thiago e Gabriel, nossos editores, Matheus, que cuida das nossas redes sociais, Letícia, que cuida da nossa parte financeira, o Anderson, nosso capista maravilhoso, e muitos outros que ajudam a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui. Então, quero agradecer essa equipe incrível que ajuda a gente, fortalece a gente. Muito obrigado a todos. Já pensou em receber todos os meses uma experiência literária em sua casa? No Clube de Literatura Clássica, você recebe os grandes clássicos em edições especiais. Cada box vem com um livro do mês, marca-página temático, livro de bolso, retrato do autor e um guia de leitura. E no mês de março, a edição especial vai ser o livro O Ateneu, um dos livros mais bem escritos da língua portuguesa, e é um clássico que por décadas foi muito subestimado e que você tem que ler. E se você quiser receber essa edição e acompanhar as próximas, você pode usar o meu cupom EDSONCASTRO12. Você tem 12% de desconto na assinatura do plano anual, clicando no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Não perca tempo e comece a ler os grandes clássicos da literatura com o Clube de Literatura Clássica. Ô, Jurandir, recentemente saiu uma notícia sobre a Netflix, que ela estaria instruindo os seus roteiristas a produzirem cenas ou séries ou filmes que eles ajudassem que os espectadores conseguissem assistir ao mesmo tempo que eles mexem nos seus smartphones ou fazem outras coisas na casa, né? Que é o famoso fenômeno das duas telas, né? Você que é um especialista em contar histórias, um especialista sobre isso, reflete sobre isso, faz muito vídeo sobre isso, como é que esse fenômeno das tuas telas está afetando a qualidade das obras que a gente tem produzido hoje? Ah, pesadamente, pesadamente. Porque, assim, há muito tempo a gente já está numa disputa muito pesada por atenção. A economia da atenção, ela existe, ela é pesada e vai continuar por bastante tempo. E o que acontece é que a estratégia da Netflix para disputar a atenção é estar na cabeça das pessoas o tempo todo, mesmo que para isso eles comprometam a qualidade do conteúdo. Porque, por incrível que pareça, o maior concorrente da Netflix não é a HBO Max, não é o Prime, não é nenhuma dessas. É o YouTube. Porque em termos de streaming, você vai ver vídeo e streaming, o YouTube se posiciona como concorrente da Netflix. E ele dá um pau na Netflix. Então, a Netflix é a maior de streaming pago, mas quando você fala de conteúdo em vídeo, o YouTube é muito maior. E as pessoas, a maioria das pessoas, a gente vê isso no trabalho que a gente faz no YouTube, a maioria das pessoas que está consumindo YouTube, elas não estão paradas na frente do computador ou do celular vendo só aquilo. Elas deixam lá, vão fazer outra coisa, ou deixam tocando em segundo plano o áudio e vão ver, fuçar na internet, vão trabalhar, vão fazer a corridinha delas e inclusive tal. Você que tá levantando peso na academia agora, você tá de sacanagem que você acha que essa carga engana alguém, né? Tá fazendo fisioterapia, bota mais 5 de cada lado e finge que tá treinando, tá? Desculpa aqui, só meu motivacional fitness tem aqui. Tem que dar esse motivacional. E o que acontece é o seguinte, parece que a gente tá tendo uma regressão do processo, porque o que a Netflix está caminhando para fazer é quase que uma radionovela. E a gente critica o jeito como as novelas são feitas, os diálogos das novelas, porque elas vêm da tradição da radionovela. E na radionovela você não tinha o visual para contar a história, você tinha que contar simplesmente com o áudio, com aquilo que era falado. Então tinha que explicar tudo. Manuela entra na sala, seu semblante pesado carrega a angústia do seu dia. Ela fala para Manuel o que aconteceu, Manuel, e ela fala o nome do Manuel. Então, porque as pessoas só tinham esse recurso, o áudio. Quando chega o visual, vão aprendendo a lidar com isso e a incorporar e a tirar um pouco dessas coisas para aprimorar essa estratégia narrativa e perceber, peraí, agora que a gente está lidando com o visual, tem muita coisa que a gente não precisa falar. Porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Dependendo da imagem que você coloca, a mensagem já está ali. Só que agora que as pessoas não estão mais olhando tanto para a tela, ela está regredindo e falando, bom, parece que as palavras vão ter que falar muito mais do que as imagens. O que para mim é uma estratégia tola. Faz sentido se ela estivesse realmente caminhando para fazer radionovela e tal. Mas se a gente está falando de fazer filme, cara, é só você fazer coisa boa, que a atenção vai estar ali. Os filmes bons que a Netflix faz, as séries boas que ela faz, vão dar atenção, o pessoal vai dar atenção, vai parar para ver. Mas quando é mais ou menos, porque o pessoal não consegue ficar parado também sem estar ouvindo alguma coisa, quando é mais ou menos, vão colocar algo lá no fundo para ouvir e tá de boa. E acho que isso é uma coisa que a gente conversa muito, assim, até um ponto crítico, porque quando você olha algumas coisas... Porque assim, primeiro, tem uma questão de estética, acho que a coisa muda, né? Você pega um filme do Hitchcock, outro dia eu tava assistindo o maravilhoso North by Northwest, que eu acho que é Intriga Internacional. Intriga Internacional. Tem um começo ali... Pô, que dá vontade de você pular do muro, sabe? Você pula do décimo andar, assim, demora um ano. Que é o cara saindo, pegando o carro, entrando no hotel, aí entra no hotel, sim, passa no saguão, entra no restaurante. Aí a pessoa fala, nossa senhora, sabe? Vai, anda, filho, vai. Pra hoje em dia, meu Deus, não dá. Então tem uma questão estética, né? Quando a gente vai pegar, sei lá, uma geração MTV, que era muito criticada nos anos 90, que era corte muito rápido. Acelerando o público. É, anos 2000 tinha muito isso também. Uhum. E pra hoje, que é quase um esvaziamento de coisas, total, assim, né? Tem filmes na Netflix, assim, que eu assisto às vezes, que é... Esse filme tá me achando burro? Porque ele tá explicando uma parada que ele já explicou umas duas vezes. Tava lá, tava na cara. Ou quando tem um flashback de uma coisa que acabou de acontecer. Mas a gente acabou de ver isso, você precisa mostrar um flashback. Sim. Então, assim, você acha que é um recurso de evolução ou a gente pode falar que é mais uma involução mesmo, cara? Uma involução. E assim, os roteiristas, eles são meio que prisioneiros disso. Se você é um roteirista iniciante, você está começando a jornada, você não tem o que fazer. A Netflix vai mandar você fazer e você vai ter que fazer isso aí para você receber seu salário no final do mês. Quando ela está lidando com roteiristas experientes, ela dá mais liberdade. Então você vai ver quando o Guilherme Del Toro faz um filme para Netflix, vai ser bom. Quando depende. Depende. Quando Alfonso Cuarón vai fazer, pô, vai ser bom. Sai Roma, né? Sai Roma, sai Sociedade da Neve. Então ele consegue fazer coisas legais pra caramba. Mas aí quando vai o Zé Ninguém, ela vai direcionar, porque ela sabe, esse produto, e vai ser um produto, não vai ser uma obra de arte, vai ser um produto, esse produto, ele não é destinado pra ser um hit maravilhoso, ele é destinado pra preencher catálogo. Hoje eu tava lendo o relatório da Netflix, que ela lançou para os pessoal de propaganda, o pessoal da publicidade, para que eles direcionem melhor a publicidade para o canal deles. E daí ela falando que, globalmente, se você somar todos os lançamentos que ela tem no mundo inteiro, todo dia de estreia. Todo dia tem um filme ou uma série ou um documentário estreando na Netflix. Isso é um volume absurdo de conteúdo. Você nunca vai maratonar e zerar o que está na Netflix. Talvez não exista, tem uma coisa ali que ninguém nunca viu, ninguém nem sabe que existe, mas ela está trabalhando no volume disso, porque na compreensão, até nesse relatório ela fala que o público quer muita variedade. E eu tendo a discordar disso, cara. Eu acho que o público quer mais qualidade hoje em dia do que a variedade, porque tá meio saturado de opção. Cara, você entra, por exemplo, o que eu assisto hoje em dia? Eu uso muito mais a HBO, onde eu assisto série antiga, filme antigo, vou pegar os Hitchcock, que é um dos poucos lugares que tem filme antigo, vou pegar umas séries mais clássicas e tal, do que passar meia hora, que eu já tenho tão pouco tempo na minha vida, passar meia hora tentando encontrar alguma coisa na Netflix. Então a estratégia de fazer coisa por volume, por atacado, para tentar atingir um maior número de pessoas, ao invés de se especializar mais, dar mais foco para a qualidade. E não é à toa, por exemplo, que o Stranger Things levou uma década para terminar esse negócio, pô, a qualidade é absurda do que os irmãos Duffer estão fazendo ali. E isso só dá para fazer com orçamento e tempo. Não, e também é segurar a atenção, né? Eles sabem que é um produto muito forte, eles sabem que é um produto muito grande, você vai acabar rápido. Esticar esse negócio. Estica a corda. Lança daí um episódiozinho lá no Natal, depois um negocinho no ano novo. Tem uma questão, que é a questão... Antes da gente falar sobre contar histórias... Uhum. Sempre que a gente vai falar sobre storytelling, sobre contar história, eu que estudei isso quando eu estudei teatro, estudei isso no jornalismo, estudei isso quando eu estudei roteiro, a gente sempre vai voltar quase para um princípio meio que pré-histórico, né? Uhum. A gente volta assim para a formação, não é nem das civilizações, é do humano, né? Uhum. A gente sai das cavernas contando histórias, né? A gente sai entendendo que ali tem bicho, ali não tem bicho. Você faz uma pintura rupestre, que são histórias. Se você olhar uma pintura rupestre, é uma caçada, é um acasalamento, é alguma coisa que é um jeito da gente se conectar. Uhum. Nossas culturas, elas são, no fim do dia, histórias que a gente conta, né? O que é o povo hebreu, o que é o povo egípcio, o que é o povo grego, sumério. São as histórias que conectam aquelas pessoas, né? Então, aqui teve o Deus Sol que pintou, ou o rio Nilo, no qual Amurra, então tudo isso são histórias. Então a gente é muito conectado por histórias. Beleza. Eu gosto muito daquela série Amazing Stories, não sei se você lembra, que começa com um cara contando uma história na fogueira. Eu adorava, assim, pra mim é uma coisa muito... Sempre que eu penso numa história, eu penso muito naquilo, né? E hoje a gente vive um momento que é esse momento da bolha, dessa coisa fracionada, né? Nessa coisa do eu consumo só isso, eu vejo só isso, e a gente tem falado que esse é o fim da monocultura, né? O quanto que esse fim dessa monocultura, dessa atenção um pouco mais direcionada que a gente tinha para as obras até a virada do século, ela afeta até mesmo o nosso senso de identidade uns com os outros? Afeta de um jeito assim que as pessoas talvez vão perceber mais pesadamente daqui a alguns anos, mas a gente já identifica claramente os efeitos disso. Porque o que acontecia, e a gente até tem esse efeito nostálgico hoje, e essa nostalgia que a gente tem vem justamente da ausência dessa experiência coletiva. Porque não é necessariamente que A Lagoa Azul fosse um filme maravilhoso. Era chato pra caramba. Mas todo mundo assistiu. Você não vai encontrar ninguém, nenhum millennial, que nunca tenha assistido ou pelo menos ouvido falar da Lagoa Azul e saiba qual que é a história. Então, mesmo quando as coisas eram ruins, ou mais ou menos, todo mundo compartilhava aquela experiência. Os filmes ruins, os livros ruins, as músicas ruins, tudo que existia de ruim ou bom da década de 70, 80, 90, começo da década de 2000, era uma experiência compartilhada. O que gerava identidade cultural, e aí existe todo o debate, tá, mas que cultura, porque muito disso importar dos Estados Unidos, a americanização, essa influência e tal, ok, mas ainda assim era algo compartilhado que a gente tinha, que formatou a nossa identidade, porque que hoje no Brasil todo mundo está querendo, agora na época do Natal, ter sua árvorezinha de Natal. A gente cresceu assistindo Esqueceram de Mim. Pô, cara, meu sonho era ver neve no Natal. Uhum. Meu sonho era ter uma árvore de Natal. E no Rockefeller Center em dezembro. Nossa, cara, né? Tropeçar no Trump lá. No rolê, no hotel. No rolê. Então, Plaza. Era o sonho da galera. E isso formatou a nossa percepção de como a gente vive essa realidade hoje. Porque ficção, na verdade, tudo na nossa vida é ficção. Se a gente for analisar a frio, tudo na nossa vida é ficção. Quer ver um exemplo clássico de ficção? Um primeiro encontro do garoto com a garota. Pura ficção. Ele vai falar coisas que não são verdadeiras, ela vai falar coisas que não são verdadeiras, eles estão num jogo ali de tentar apresentar uma identidade melhor, vão inventando. Quer ver outra fonte de ficção? Memória. Os autores que estudam sobre memória, eles falam, a memória não é o fato. A memória é a história que a gente conta sobre o fato. Você tá noivo. Se você tiver uma discussão com a sua noiva, você para, volta daqui 2 dias e conversa sobre a discussão. Cada um vai ter uma história diferente. Os fatos são os mesmos, mas ninguém sabe qual é a história real daquilo, porque cada um tem a sua versão dos fatos. Então, a memória é ficção, os nossos relacionamentos são muito baseados em ficção, nas máscaras sociais que a gente usa. E essas coisas, elas eram moldadas por essa cultura, essa monocultura que havia. Hoje a gente tem muita dificuldade em se comunicar, inclusive, com essa questão geracional, a nova geração, a geração Y e tal. Y somos nós, né? Z. Tem alguma coisa depois e o da alfa Z? Tá chegando. Alfa. Meu Deus do céu, tá recomeçando já o alfabeto. Vai vir os Betinha, não vai sobrar nada pros Betinha. Vai sobrar nada pros Beta. Porque a gente tinha como se identificar, a gente sabia exatamente o que o fulano da geração Y, que era o millennial, queria. Ou o fulano da geração X. Agora, a geração Z nem sabe o que é, porque também está tão fragmentada a experiência cultural, o que cada um absorve. Então é muito complicado, inclusive, quando a pessoa fala assim, não, a geração Z pensa assim. Cara, ninguém sabe como a geração Z pensa. É uma bagunça, porque as referências que eles têm... Você está falando da geração Z que gosta de dorama? É um outro mundo. Ah. Você está falando da geração Z que curte skate? É outro mundo. Você está falando da geração Z que curte filme japonês? Cara, cada cultura diferente está influenciando. Então a gente tem muita dificuldade de se relacionar hoje, se comunicar. Não, e acho que também isso também contribui para um sentimento que a gente tem muito forte de solidão, né? Total. A gente fala muito isso sobre solidão e eu acho que é um... Ao mesmo passo que a gente se conecta muito, a gente quase se isola muito também, né? Eu acho que é um... a gente, pô, eu brincava que eu precisava, quando eu lia quadrinhos, por exemplo, que eu lia bastante quadrinhos quando eu era adolescente, via muito filme, meus amigos não viam, meus amigos não consumiam isso. Então eu ficava muito sozinho por causa disso. E pra ter amigos, eu ia jogar bola, porque eu gostava de jogar bola, mas a gente ia no sertanejo, a gente ia no pagode, a gente tinha outras experiências. Encontrar pontos de conexão. Que eu acabei gostando de coisas que eu talvez não gostaria, sim, porque por causa daquela experiência coletiva, eu falei assim, ah, pô, tá todo mundo aqui... Ou eu vou estar sozinho ou eu vou estar com as pessoas as quais eu gosto. Então eu me insiro nesse contexto e eu me adapto. Então acaba achando uma cultura que ela conecta a gente. Hoje eu sinto que a gente exclui, é muito excludente a experiência, sim, de consumo, né? E também acaba gerando uma virtualização desse relacionamento, porque antes você tinha esse amigo que gostava de futebol, você ia lá, se reunia com ele e jogava futebol. Só que hoje o que a pessoa gosta é tão específico que ela só vai encontrar alguma pessoa que pensa igual ela online. E ela vai começar a frequentar grupos online que pensam só como ela e gostam só daquilo que ela gosta. E assim, tem todo um desenrolar disso, inclusive para a área de storytelling, porque quando a gente fala sobre a escrita, a escrita ela vem muito da vida, do que você experienciou na sua vida, o que você viveu, e você vai ali colocar e sangrar isso no papel. Só que se sua vida ela acontece só online, você não tem uma vida real para compartilhar, é tudo muito superficial. Então todo esse processo de virtualização, fragmentação, disputa de atenção, faz com que a gente viva uma sociedade de isolamento, de solidão gigantesca hoje, e que a gente não sabe exatamente para onde que está indo e quais são as ramificações. Hoje eu vi uma notícia boa da Austrália, que a Austrália, não sei se foi hoje ou ontem, que decretou lá que, por exemplo, nas redes sociais é proibido criança menor de 16 anos, proibido, e as redes sociais que são responsáveis por garantir isso e vão ser punidas. Eu acho isso legal pra caramba, porque a gente precisa voltar, pisar na grama e conversar com gente de verdade, trocar ideia e fazer essas concessões. Pô, você gosta de tal coisa? Ah, então eu vou começar a ver tal coisa, experimentar tal coisa, quem sabe a gente cria um ponto de identidade. Beleza, Jurandir. A gente já falou um pouquinho sobre essa crise das histórias, mas eu queria entender de você, mano. Você como especialista em roteiro, assim, explica pra quem nunca estudou um roteiro, pra quem nunca estudou uma história, qual que é a base de uma boa história, assim, de um bom roteiro? Uma coisa que eu costumo falar, inclusive pros meus alunos no canal, é que ideias são baratas. Então a base não é a ideia. Ideia qualquer um pode ter. Todo dia eu recebo mensagem de alguém falando, cara, olha essa ideia que eu tive. Não importa se sua ideia é boa, cara. O negócio é como vai executar. Aí você vai para a estrutura. A estrutura da história importa? Importa pra caramba. Se eu vou colocar ela... você pode pegar uma macroestrutura, 3 atos, 5 atos, Quixote tem quietos, enfim. Ou se você vai pegar uma microestrutura, uma estrutura mais fragmentada, Save the Cat, onde eu vou saber exatamente, não, no minuto 12 vai acontecer o evento que vai mudar completamente a jornada dessa pessoa. Isso importa porque ajuda a direcionar melhor a sua história. Mas o que realmente dá vida para uma história é a identidade dela, é a voz dela. A gente está vivendo um período de histórias muito sem identidade. São poucos aqueles que são... os escritores, roteiristas, que são têm uma personalidade muito forte. Quando você assiste uma obra do Tarantino, você sabe que é Tarantino, ponto. Quando você assiste uma obra do Nolan, sabe que é do Nolan, ponto. Quando você assiste os irmãos Coen, não tem como duvidar, é os irmãos Coen, é a voz deles que está ali. Mas quando você pega, sei lá, nem vou saber o nome do diretor, porque não importa, o diretor de... como é que é o nome do filme dos carros lá? Velozes e Furiosos. Dependendo do Velozes e Furiosos... E porque tem um James Wan, que é brabo. Então, por isso que eu falei, dependendo do Velozes e Furiosos, a coisa muda de ideia. Inclusive, dependendo, por exemplo, do 007, tem 007 que é completamente genérico, mas dependendo do diretor, o negócio ganha fogo. Então vai muito dessa identidade. O que é a identidade? É o ritmo que essa pessoa dá para essa história, qual que é o conflito, quais são as camadas de significado, se essa é uma história onde o personagem ele é muito simples ou é um personagem mais complexo. Existem, para fazer uma história funcionar, existem tantas partes móveis, é uma engrenagem tão complexa, e eu não vou ser aqui o cara para dizer que eu sei o segredo perfeito para fazer a história. Se eu soubesse, eu estava ganhando milhões lá em Hollywood. Porque os caras, às vezes, investem 200 milhões num filme acreditando que eles encontraram a história perfeita para flopar e fazer 50 milhões de bilheteria e perderem muito dinheiro. Mas tem algumas estruturinhas que elas são meio que básicas, tem, né? Então, sei lá, você ter conflito, você ter virada, sim, tem coisinhas que são... Tem coisinhas que são básicas. Principalmente quando você fala de histórias ocidentais, isso se aplica muito mais na história, histórias ocidentais, elas são baseadas em conflito. Histórias orientais, principalmente quando estão, você pensa na estrutura do Quixote Enketsu, elas são mais baseadas na experiência, você vai pensar nas histórias do Hayao Miyazaki, do Estúdio Ghibli. Aquilo ali é de uma beleza maravilhosa, mas... Não existe necessariamente um conflito principal no qual essa história está baseada. Muitas vezes é uma experiência. Pensa em Totoro, meu amigo Totoro. Porra. Qual que é o conflito que tem ali? Não tem nenhum conflito. É quase um slice of life, um slice of life. E é lindo, é maravilhoso. Mas a mãe está doente. Sim, mas não é nada terminal. Ninguém está pensando que ela vai morrer, ela só está longe. E isso em nenhum momento é tratado como sendo o grande problema. É a vida delas, daquelas crianças acontecendo. Mas a nossa realidade aqui no Ocidente é que é baseado num conflito. Tem uma coisa que eu sempre falo que eu acho que é fantástico quando uma pessoa vai criar história, que é pensar no seguinte. As melhores histórias são situadas no melhor ou no pior dia da vida do personagem. É melhor ainda quando ele acha que é o melhor dia e se torna o pior, ou quando ele acha que é o pior dia e se torna o melhor. Então você pega Feitiço do Tempo. Filmaço, cara. Eu, assim, que pena que não se faz mais filme igual aquele. Maravilhoso. Mas ele achava que era o pior dia na vida dele. Porque ele ia pra uma cidade ruim, que ele não gostava, fazer uma matéria porca sobre uma porcaria do bichinho lá, da marmota. E de repente ele começa a repetir o dia. Agora sim é o pior dia da minha vida, que eu tô preso onde eu odeio, vendo essa marmota todo dia, e eu quero ir pra casa. E ele repete aquele dia, e existem estimativas aí que algumas pessoas falam que ele tenha vivido talvez 50, 70 anos naquele dia, baseado nas habilidades que ele desenvolve, né? Porque o cara aprende medicina, o cara aprende piano no nível complexo. Isso é muito bom. É maravilhoso. Você lembra esse filme? Nossa, filmaço. E daí, no final, você percebe, cara, esse não era o pior dia na vida dele, era o melhor. Para ele parecia o pior, mas agora ele percebe, era o melhor. Eu precisava repetir esse dia todos os dias para perceber que era o melhor dia, porque era o dia em que eu ia mudar e me tornar uma pessoa melhor. Então, entender essas nuances de o que faz... Porque, assim, é uma jornada de personagem. Você está criando uma pessoa e você está querendo levar ela do ponto A ao ponto B. Aí eu te pergunto, o que é o ponto B? É a transformação dessa pessoa. O que muda uma pessoa? Só existem duas coisas que mudam uma pessoa. Tempo e trauma. As pessoas terríveis aí não mudam com nenhum desses. Tem gente que não muda nem com tempo, nem com trauma. Que tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, morri assim, Gabriela. Mas a história ela tem que trazer isso daí então. Se é o tempo, eu tenho que fazer com que essa jornada dure bastante tempo até que ele mude. Se é o trauma, eu tenho que castigar esse cara, essa mulher, o máximo possível para que ela se transforme, para que ela cresça. Então existem várias nuances e o conflito talvez seja o elemento principal. Para dar um exemplo, ruim aí do cinema brasileiro. Não é que cinema brasileiro só tenha coisa ruim não, gente, mas esse é ruim, fazer o quê? Que é o Silvio, do Qual dos dois? Tem do dois Hassum. Agora. Os dois são horríveis, né? Mas em um ponto, o filme com o Faro era muito melhor do que o Hassum. É impossível. É possível. Tem uma coisa que no Faro era muito melhor. É. Porque pelo menos tinha um conflito, que é, ele foi sequestrado. Alguma coisa aconteceu. A vida dele está em perigo. Esse é um conflito. No Novo, é sobre a eleição. Ele nem estava afim. Durante o filme todo, você vê o Silvio Santos não está nem aí para a eleição. Se ele não está nem aí, por que é que o público vai estar se importando com a eleição? A menina que está acompanhando ele, tem nada acontecendo na vida dela. Tem gente que gosta de criar história onde nada acontece. E tem uma cena maravilhosa do filme Adaptação com Nicolas Cage. Maravilhoso. Onde ele encontra, eu acho que é com o McKee, que é um dos crânios de história. Ele mesmo, Robert McKee. The Story, né? Isso. E daí tá numa palestra do Robert McKee, e daí ele pergunta, mas isso na minha história, nada acontece de verdade, o protagonista não aprende nada, não tem nada para aprender. E o Robert McKee dá uma destruída nele, pra que eu vou ouvir essa merda dessa história? Mas na vida não acontece nada. Como assim? Todo dia tem mães morrendo para salvar o filho, todo dia tem alguma pessoa sofrendo ou vivendo o melhor dia da vida, você vai dizer que a vida não acontece nada? Só que tem gente que quer falar sobre aquilo que é o corriqueiro da vida. E a gente quer assistir uma história para ver aquilo que é o extraordinário da vida. Eu não quero ver só sobre uma mãe que está tudo bem e nada aconteceu de errado. Eu quero ver sobre a mãe que teve que sacrificar para salvar o filho. Eu quero ver sobre o filho que teve que fazer uma jornada para crescer e aprender a amar a mãe. Mas até mesmo no corriqueiro, né? Acabei de ver um filme e eu tô lendo um livro. E os dois, para mim, estão muito conectados, assim. Acabei de ver Il Posto, um filme italiano brabíssimo. Não, de quem que é esse, lembra? Puta, o nome de diretor italiano me fode, né? É 1900 pesado. E Guaraná com Rolha também. Já tô vendo um filme italiano, não me pede pra saber o nome desse filho da puta. Já foi um grande salto. Já foi uma vontade não muito grande. Não, pô. Mas é a história de um menino que ele tá mais velho, ele precisa entrar no mercado de trabalho, aí ele tá passando por um processo seletivo, tá começando a trabalhar. Então é uma coisa bem morosa, mas é um pouco sobre essa frustração de você entrar na vida adulta. E ao mesmo passo eu tô relendo Vidas Secas. Ah, sim. Maravilhoso. E que são dois livros, se você parar, duas histórias, se você parar pra ver, são sobre nada. Mas eles estão contando algo. Sim. Entendeu? E a forma como isso é contado que vai impactar. É. Porque você, se você criar um personagem que seja verdadeiramente autêntico e humano, o público passa a se interessar e amar esses personagens. Você falou de Vidas Secas, e para mim Vidas Secas é As Vinhas da Ira Brasileira. As Vinhas da Ira é o meu livro favorito de todos os tempos, maravilhoso, John Steinbeck. E é bem nessa vibe. Tem uma família que vai ter que fazer uma jornada para a Califórnia, uma família muito pobre, foi expulsa das suas terras pelo banco e tal, e eles têm que fazer a jornada para a Califórnia, cachorrinho morre, vai acontecendo um monte de coisinha. Só que não tem assim um grande evento, mas é a forma como esses pequenos conflitos do dia a dia são trabalhados, a esperança que gera no público, será que eles vão conseguir? Você começa a ver aqueles personagens não como sendo personagens, mas como sendo pessoas, amigos. Cada um deles tem uma voz tão peculiar, a forma como eles se comunicam, como falam. Você pode fechar os olhos e alguém lê sem dizer quem é que está falando e você identifica quem é que está falando. Então, existem pessoas que têm, sim, uma habilidade extraordinária de contar histórias e conseguem pegar uma joaninha caminhando no chão e transformar isso em algo fantástico. Mas isso daqui você precisa estar num nível de capacidade de contar histórias que são pouquíssimos que conseguem. O problema é que o cara está num nível muito mais baixo, que é transformar o nada em história. Aí, meu amigo, você não vai conseguir ninguém de público. E também tem que definir, porque, por exemplo, esse filme nunca vai ser um filme blockbuster. Não. E o objetivo não era ser um filme blockbuster. Era se comunicar com um grupo específico de pessoas que queriam ter aquele sentimento, queriam ver essa jornada. E tá tudo certo. Não quer dizer que é uma história ruim, quer dizer que é uma história limitada com relação ao público. Mas todas as histórias são limitadas com relação ao público. Aquelas que tentam alcançar todo mundo normalmente são as piores. Você não acha... Tem uma parada que tá rolando agora, e eu acho que pra mim é um dos... É uma infelicidade que a gente tem cometido, assim... Porque virou uma coisa meio recorrente, até em perfis no Instagram, Twitter e canais do YouTube, onde a bilheteria se tornou uma pauta dentro dos filmes. Ó, esse filme foi tal, fez bilheteria. Filme foi tal, fez bilheteria. Tava vendo o PTA, né? O Paul Thomas Anderson. Uma batalha após a outra. Porra, filmaço, cara, filmaço. Melhor filme do ano. Que filme lindo, velho. Que isso. Porra, cara. Que filme bonito, velho. Maravilhoso. Pô, esse filme daí me arrependi de não ter visto no cinema... Pô, que filme bonito, cara. Cada cena que aparecia, eu tava... no Brasil não tem Vista Vision, né, cara? Nossa. Ele foi feito pra Vista Vision. Não. Fica mais de novo naquela... Cara, cada vez que aparecia, cada cena nova, eu tava... Cara, tava... Você tá louco, assim? Bom pra caramba. E aí... Sinners eu vi no cinema, graças a Deus. Eu não vi no cinema. Mas uma batalha após a outra foi um fracasso de bilheteria. Total. E aí todo mundo falando, o filme foi um fracasso, não deu certo. E aí eu... Como assim, sentimento de raiva certo? Que me dá, tipo assim, foda-se! Uhum. Caralho, foda-se, sabe? Tipo assim, é uma parada... Eu sei que tem a lógica mercadológica e tudo mais, mas a gente tá entrando numas agora que parece que o cerne da discussão deixou de ser o que é esse filme, o que ele significa, qual que é o propósito dele pra bilheteria. Porque Sim. A gente tem filmes incríveis que eles foram um fracasso de bilheteria. Mágico de Oz foi um fracasso de bilheteria. Blade Runner. O Sonho de Liberdade. São filmes que não foram sucesso e hoje em dia, pô, foram um Sonho de Liberdade, pra muita gente é o melhor filme da história. Uhum. E a gente tá falando de um filme que foi um fracasso. O Mágico de Oz, pô, a gente tem a merda do Wicked hoje. Merda não, desculpa, fãs da Ariana Grande. O dois tá bem, mano. Fãs da Ariana Grande, o Wicked é top. Mas assim, tudo isso existe por causa de uma parada que foi. Então, Sim. Você não acha que essa questão da bilheteria, ela limita um pouco a complexidade que é uma história de um filme? Cara? Ela limita pra caramba. Eu acho que essa nunca, jamais deveria ser uma preocupação do público. Essa é uma preocupação da produtora. O público está se importando se um filme foi bom ou não na bilheteria para definir se um filme é bom ou não, o público está ficando louco. Isso é preocupação da produtora porque eles têm que pagar os funcionários, porque eles investiram 100, 200 milhões para fazer um filme. Aí eles têm preocupação com relação a isso. O problema que assim, é muito sério com relação à bilheteria é que, por exemplo, você pega um Sonho de Liberdade, fracasso total de bilheteria. Mas o filme se pagou completo quando saiu em DVD, em VHS, quando ele saiu na TV, reprisado várias vezes, ele totalmente se pagou e deu muito lucro. Um filme como esse, o ideal é que alguma plataforma de streaming compre com um valor bom que vá pagar também o investimento que foi feito. E não adianta, os streamings são os que estão salvando filmes como esse para conseguir financiar e bancar. Mas argumentar que um filme tem ou não é bom ou não, baseado no sucesso de bilheteria, essa é uma métrica muito superficial que vai variar por muitos fatores. Contra quem ele estava? Qual que era o período? Qual que esse tema talvez não esteja ressoando tanto com o público hoje? Porque o próprio marketing, Jurandir. Às vezes o marketing é desligado do que é o filme, pô. Eu vou te falar, por exemplo, com relação a Uma Batalha Após a Outra... Esse era um dos filmes que eu mais estava ansioso desde o ano passado por esse, porque eu amo tudo o que o Paul Thomas... Eu acho que o Paul Thomas Anderson nunca errou num filme. O cara é maravilhoso. E eu estava ansiosíssimo por esse filme. Mas toda vez que eu vi o marketing dele, eu falava... Cara, o Leonardo DiCaprio com essa roupa, com esse jeito, tá meio esquisito. Acho que o público vai achar meio estranho como que tá sendo, como que é essa história. Não ficou muito claro no marketing também sobre o que é essa história. Não dá pra fazer afinal. Ideia do que é esse filme. Não dá. Você assiste o trailer e você... O que é isso? Do que é essa história? E não é uma coisa que... Não, ele tá deixando algumas coisas igual... Como é que é aquele das crianças que desaparecem? Weapons, que ficou A Hora do Mal. A Hora do Mal, o trailer também, assim, deixava umas coisas meio... Só que você entendia, alguma cabra aconteceu, sumiu as crianças, eu não sei o que vai acontecer, mas essa é a parte do mistério. Então, a forma como é feito o marketing pode impactar. Eu tinha muita esperança, porque eu vejo que hoje a gente está vivendo um período onde as pessoas valorizam muito o diretor. E eu pensei, cara, o pessoal vai valorizar o PTA, porque o cara fez Sangue Negro, o cara fez Trama Fantasma, fez um monte de coisa legal pra caramba. Não deu, mas não quer dizer que a qualidade seja ruim. É muito bom. Talvez, com o tempo, vai ser atestado que é bom. Assim como tem um monte de filme que deu bilheteria pra caramba, e o filme ruim pra cacete. Bilheteria não quer dizer nada. A gente nem lembra. Conta a história do Transformers 3 aí pra gente. Não lembro nem do 2, eu lembro do 1 só. Ah. Eu não vou lembrar mais de nenhum. Mas é a questão, daqui a 50 anos, esse filme do Paul Thomas Anderson ainda vai ser lembrado, ainda vai ser assistido, ainda vai ser considerado um clássico. Esses outros aí que estão batendo bilheteria, não necessariamente. Provavelmente não. E quando a gente tá falando, por exemplo, de... Tudo que você vejo no seu canal, eu vejo você falando e tudo mais, não é nenhuma crítica, é uma coisa. Mano. É base de estudo. Sim. Assim, pô, o Jurandir tá citando um autor, tá citando uma técnica, tá citando... Então, assim, a gente tá falando de coisas... Eu não tô tirando da minha cabeça esse negócio. Você não é um inventor, você é um professor. Exato. Certo? Então, a gente tem acesso a isso, a gente conversa muito por isso e tudo mais. Por que que a gente tem alguns filmes que tem diálogos tão incríveis? E eu vou citar dois aqui que eu gosto muito. Uhum. Vou citar o Tarantino, que é um básico do básico, mas hoje em dia parece que é pecado citar o Tarantino. Nossa, não, só pensa em Tarantino. Mas eu vou citar outro, pra mim é o meu roteirista, talvez seja o meu roteirista favorito, que é o Aaron Sorkin. Sabia que você fazia. Que é, pô, Aaron Sorkin pra mim... Fantástico, cara. Aquele... Esqueci o nome agora. A série de TV sobre jornalismo, The Newsroom. Maravilhoso. Nossa, que tem pra mim algumas... Aquele monólogo do começo. Puta, tá maluco. Pelo amor de Deus. Tá maluco. Quando tem a notícia publicada... Nossa. Que descobre que a mulher não tinha morrido e tinha morrido. Pô, todo aquele discurso a gente publica quando é pra publicar. É maravilhoso. Pô, todo jornalista devia assistir esse filme. Foda, assim. E você vê, assim, pô, conversas. O próprio filme do Steve Jobs é maravilhoso. Sim. Jobs é filmaço. É, diálogos incríveis. Porque a gente tem pessoas que conseguem... Às vezes, baixar um bagulho que parece que a gente tá lá dentro, que é uma conversa nossa. E a gente tem alguns filmes, sei lá, um filme da Marvel, assim, um The Marvels, um Homem-Formiga 3. Que porra, que você fala assim, ninguém conversa desse jeito. As pessoas não... Parece que o cara tá num teatrinho muito mal feito, assim. Por que que, mesmo com toda essa base, a gente ainda não tem a mesma entrega? O diálogo é a coisa mais complexa de fazer numa história. É o que eu gasto, assim, a maior parte do meu tempo treinando. Porque... Primeiro, o diálogo não necessariamente ele precisa ser natural para ele ser bom. Os diálogos do Sorkin não são realistas. Não. Ninguém fala daquele jeito. Na rede social, ninguém fala daquele jeito. Ninguém fala. Mas eles têm uma melodia, uma cadência, e literalmente eles usam técnicas, no caso do Sorkin, usam técnicas musicais para dar cadência para esse diálogo, para soar legal. É, o Tarantino também faz muito isso. Então... Existem técnicas específicas, mas também, por que é que tem alguns que são tão esvaziados? Existe um problema em muitos desses filmes, que principalmente quando são blockbusters muito grandes, que é a falta da personalidade do autor. É, e isso vai impactar muito nessa criação de diálogo. Então, quando o Aaron Sorkin tá para fazer um filme ou uma série, é o Aaron Sorkin que vai escrever, ponto. Quando são os irmãos Coen, são eles que estão escrevendo, ponto. Quando você vai para Marvel da vida, por exemplo, cara, é uma sala de roteiro com 15, 20 camaradas. E não quer dizer que eles foram selecionados por serem os melhores, porque existem tudo quanto é critério subjetivo para selecionar essa galera. E daí o cara que teoricamente está no comando do roteiro, existe um fenômeno muito louco. Você já viu aquele momento onde você repete uma palavra tantas vezes que ela perde o significado? Uhum. Agora imagina numa sala de roteiro você chegar e daí você falar, ó, nesse momento ele fala pá, pá, pá, pá. Ah, legal, pá, pá, pá, pá, mas e se colocar pá, pá, pá, pé? Pá, pá, pá, pé. Isso é... E daqui a pouco tudo isso já apareceu, aquele pá, pá, pá, pá inicial tá tão sem sentido, já foi repetido tanto que ele já perdeu a graça, já se esvaziou, que o último cara que sugere um diálogo horrível... Ele parece melhor do que aquele diálogo inicial, porque aquele diálogo inicial perdeu completamente, foi esvaziado. Então, sala de roteiro é um negócio que mata pra caramba. Só que exige uma exigência por parte de produtoras de sala de roteiro, por quê? É porque existe muito medo com relação a gente precisa se comunicar com todo mundo, a gente precisa ter mais pessoas observando isso daqui para tomar cuidado com o que está sendo falado, para deixar isso daqui menos pessoal possível. Tem que ficar um pouco mais impessoal, um pouco mais genérico, porque a gente quer alcançar mais pessoas. Então você não consegue imaginar um filme da Marvel que tem um diálogo como o do Sorkin. Isso é muito peculiar, cara. Não vai se comunicar com um adolescente de 12 anos que vai ficar chorando de ver o Thor pegando a marreta. Mas é que... Olha como é louco, né? Porque a gente tá falando... Tudo aqui tá meio conectado, assim. Porque a gente tá falando do como... A questão da bilheteria, ela é ruim, né? Uhum. Então, assim, um filme que vai mal, um filme que vai bem. Então, você vê que a preocupação, às vezes, do estúdio não é com a obra, é com ganhar dinheiro e tudo mais. Mas, no fim do dia, ainda é cinema, né? Eles estão ganhando dinheiro, mas ainda é uma é arte, de alguma forma, né? E aí, a gente vai tendo isso, assim, de vai perdendo o propósito e vai ficando ruim. Então, assim, a gente tenta ser muito amplo, mas aí, quando é muito amplo, as pessoas não se conectam, então não se importam. E, ao mesmo passo, se a gente for falar de filmes que a gente gosta muito, eu posso citar um filme aqui clássico, Jurassic Park. Jurassic Park demora quase uma hora pra aparecer um dinossauro em tela. Sim. Ou o dinossauro atacando alguém. Uhum. Aparecem dinossauros, mas eles não atacam ninguém. Uhum. Essa uma hora que aparece tem Jurassic Park, ele é muito mais de você entender o que é a ilha, o que são os personagens, o que tá acontecendo. A ciência por trás disso. É, pra quando o primeiro tiranossauro, o único tiranossauro no filme, no caso, rasga aquela cerca, você fala... Puta, agora fodeu. E também depois daquele momento não para mais, né? É. Então você espera uma hora, mas também depois, meu amigo, segura. Só que você sabe como é a ilha. Sim. Como ela funciona. Você tá ambientado. Como cada personagem reage a cada coisa. Então você já tem um mapa, tipo, ah, o Malcolm é assim, esse é assim, esse é de outro jeito. Então você já tem tudo muito traçado. Então não é meio antagônico você pensar assim, a gente faz filme pra ganhar dinheiro. Só que a gente estica tanto a corda que a gente começa a fazer filme vazio. Caso The Marvels, Homem-Formiga 3, Morbius. A gente pode... Foram filmes que não ganham dinheiro porque a gente não fez aquilo que faz com que as pessoas fiquem pra gente ganhar dinheiro. Não vai virando uma coisa meio... É porque, assim, existe... Tinha um ex-gerente meu de uma empresa que eu trabalhei, o Nathan, que ele dizia o seguinte. Esse é o evento do elefante em cima do poste. Como que esse elefante foi parar em cima do poste? Ninguém sabe. Mas só sabe que tem que tirar ele de lá. E sempre tem alguém em alto cargo dentro dessas empresas que ninguém sabe como é que ele foi parar ali, mas é ele que está tomando as decisões. E tem muita gente boa nessas empresas. Estúdio, né? É a série da época. Pô, série maravilhosa. E sempre vai ter alguém muito burro, porque assim, se dependesse do personagem do Seth Rogen, ele ia fazer um filmaço, ele ia pegar o Scorsese, ia fazer uma coisa maravilhosa. Mas daí vem o executivo falando, não, é para fazer do suquinho lá. Faz o filme do suquinho. Mas como que vai fazer isso? Sempre tem alguém burro, que ganha muito dinheiro para tomar a decisão boa. E assim, como que ele foi para lá? É o elefante em cima do poste. A gente não faz ideia. Mas você deu o exemplo do Jurassic Park. Com uma hora acontece o evento. Em que momento que no filme Rock você vai ter o desafio dele para ele lutar contra o Apollo? Então, minuto 50 e pouco. Existe uma tendência hoje de encurtar, esse é o ponto crucial do conflito, e colocar o conflito o quanto antes, por conta da questão de atenção. E eu sempre fico muito assim com esse negócio, porque eu não sei até onde isso é real e até onde isso não é. Porque até hoje a gente considera Rock maravilhoso, até hoje a gente considera Jurassic Park maravilhoso. E os filmes de futuro. Onde o conflito vai acontecer mais pra frente. Mas depois que escreveu, teve o Save the Cat, é um dos maiores manuais usados em Hollywood para escrever roteiro, e o Save the Cat coloca o conflito por volta do minuto 12 a 14, mais ou menos. Cara, é pouquíssimo tempo. Não deu tempo de você se envolver com o personagem. Ao que você tem é esse bando de filme do The Rock, por exemplo. Genérico pra caramba, você não faz ideia de quem seja esse personagem, você não comprou. Esse filme recente, que eu até falei sobre ele, A Mulher... Na janela? É o do navio? Do navio. Nossa! Hoje agora tá com uma mania de a mulher no trem, a mulher na janela, a mulher não sei o que lá, é só colocar a mulher em algum lugar. É ruim. É muito rápido que as coisas acontecem, eles têm que colocar um monte de exposição, explicar um monte de coisa diretamente. Ah, você ganhou um prêmio, ah, você fez isso, ah, essa sua matéria não sei o que lá. Tem que jogar um monte de coisa rápido pro público entender. Ah, ela é uma boa jornalista? Ah, entendi. Ah, agora vai cair uma mulher? Ah, entendi. Pra colocar logo o conflito quanto antes, pelo medo do público fugir. Então a gente está perdendo aquela habilidade de, peraí, deixa eu segurar as pessoas com algumas outras coisas, com um personagem interessante, com uma sugestão aqui que vai colocar uma pulguinha atrás da orelha. Ou até de entender, você falou, por exemplo, De Volta para o Futuro, que eu falei. O conflito de Volta ao Futuro não é o Marty voltar no tempo. Não. É ele fazer o pai dele ficar com a mãe dele. Porque assim, ele volta ele no tempo... Ele fazer a mãe dele parar de gostar dele. É, então assim... Só que assim, você precisou conhecer todos os personagens, sim, você precisou pintar toda uma parada, pra quando falar assim... Puta, você não vai conseguir voltar no tempo se seus pais não ficarem juntos. Exato, esse é o conflito. E aí isso você gera... Puta, esse é um problema muito pior do que voltar no tempo. Exato. Porque voltar no tempo ele já sabe. Então assim, eu sinto que hoje em dia a coisa fica muito numa camada muito... simples, assim. Tanto que às vezes um filmezinho... Pô, The Sinners, que você citou, Pecadores. Sim. Maravilhoso. Pecadores é uma hora mesmo. Sim. De... A gente vai te mostrar uma cidade, a gente o vai relacionamento te mostrar cada personagem. Pro momento que esse filho da puta tocar a música e os vampiros aparecer, você entender quem tá em risco. E daí, de novo, igual... Jurassic Park. Dali em diante, meu amigo... Você não vai conseguir respirar direito, porque é o tempo todo. Começou o ataque, agora não para mais. O negócio vai ficar louco. E é uma habilidade de você entender como funciona a psicologia das pessoas. As pessoas, para gostarem de uma obra, elas precisam fazer imersão narrativa. Imersão narrativa é quando eu deixo de perceber que eu estou numa sala de cinema. É quando eu deixo de perceber que estou na minha sala e, de repente, eu sinto que estou dentro daquela história a ponto de alguém tentar chamar minha atenção e eu... ou empurrar a pessoa, ou eu nem estou ouvindo a pessoa, porque eu estou totalmente ali dentro. Nossa, Jurandir, é possível fazer imersão narrativa em 2025 com o déficit de atenção que a gente tem? É um desafio, mas não é impossível. Pecadores fez isso de um jeito comigo e eu assisti em casa, porque foi bem na época que meu filho nasceu e tal, e não deu para eu ir no cinema. Eu assisti em casa. Cara, eu fiquei grudado naquele negócio, meu Deus, que coisa linda. As imagens, a forma como é contado, o desenvolvimento da história. É claro, já parte de uma premissa muito boa. Eu sei que vai ter um ataque. Eu sei que os vampiros vão aparecer. Eu sei que o negócio vai ficar pesado. Agora é uma expectativa de quando, quem, onde, por onde vai começar, onde que está a ameaça. Será que é esse pessoal da Ku Klux Klan aqui que vai fazer o negócio? Não, não eram eles, eram esses caras. Então vai gerando expectativa, ansiedade no público, e uma ansiedade boa. Só que quem tem que ter ansiedade é o público, não o roteirista. O roteirista ansioso, ele quer colocar tudo quanto é informação. Eu não vou colocar a culpa só nos roteiristas, porque assim, quando a gente fala de série, a culpa é do roteirista. Uhum. Quando a gente fala de filme, a culpa normalmente é do diretor, porque o diretor manda o roteirista passear e vai fazer a coisa dele. Mas essa ansiedade que ele queria colocar o máximo possível antes, isso estraga muito, muito. E agora saindo um pouco dos saindo um pouco do roteiro, né, da narrativa das conversas, do diálogo, indo um pouco mais para uma questão de personagens, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de Forrest Gump, a gente vai falar de Maximus, a gente vai falar do Woody, do Buzz, uhum, a gente tem alguns personagens, Darth Vader, Luke, uhum, Skywalker, Indiana Jones, o Marty McFly, Doc, a gente tem personagens que eles são muito fortes, assim, uhum, e que a gente lembra. Tem filmes que se eu parar pra pensar assim, qual que é o nome do personagem principal daquele filme? Puta, não tenho a menor ideia. Sabe, assim, se eu preciso ver umas 10 vezes, por acaso eu sei o nome do personagem principal do Transformers. Que é, sabe, muito bom, que é o Sandwich Week. Sandwich Week, verdade. Que é muito bom esse nome. Porque também tem todo o negócio dele vendendo negócio no eBay lá. É, tem e é repetido várias vezes. Sandwich Week. É, verdade. Tem muita coisa assim que me pega. Mas assim, pô, tem personagem que às vezes você não tem a menor ideia qual que é o nome dele, assim, sabe? Uhum. Qual que é o nome da namorada do Van Diesel em Velozes e Furiosos. Sabe, você precisa de um minutinho pra você lembrar, assim. É. O que faz que algum personagem, ele seja mais lembrado do que outros, assim? O que faz que a gente tenha esses personagens, eles acabem ficando tão marcantes pra gente, assim? É a história, é o roteiro, é o diálogo? Não. Quando uma história tem um personagem que não é marcante também, isso não quer dizer necessariamente que ele seja ruim, que a história seja ruim. Quer dizer que a história não estava focada no personagem. Por exemplo, a maior parte... Eu amo os filmes do Christopher Nolan. A maior parte dos personagens dele, eu não lembro o nome. Não, eles são tudo pombo, né? Eles estão lá pra contar a história dele, só. Por exemplo, o personagem principal de A Origem, você lembra? Posso. É Cobb. Porque o foco não tá no personagem. O personagem até que é legal, porque ele tem um arco ali com relação aos filhos, quer rever os filhos e tal, mas o foco da história é toda essa loucura de entrar no sonho e tal, e o significado disso, blá blá blá. E os personagens, se pegar e falar a menina lá, a menina, que hoje é um menino, o Elliot Page e o 500 Dias com Ela. Cara, a função deles é contar história. Exato. A função deles não são ser personagens. 500 dias que eu fiquei aqui. É verdade. A função deles é contar história. É só. Por quê? Porque a história não foi desenvolvida ao redor dele. E ele também não é aquele que move a história. E existe uma diferença entre personagem que é conduzido pela história e personagem que conduz a história. Walter White, ele conduz a história. A história só acontece por causa dele. Coisas boas e ruins acontecem por conta dele. Ele tem agência, ele tem domínio sobre a situação, mesmo quando ele perde o controle, é por causa dele que as coisas acontecem. Então, você fazer uma história focada em personagem, você tem que pensar muito mais em quais são as características que tornam esse personagem único, emblemático. Qual é a voz? E voz não quer dizer a voz física, a voz narrativa, o jeito como ele fala, a forma como ele pensa. Você estruturar todo um passado, pensar em como que esse personagem vai se desenvolver. Então, alguns personagens eles se tornam marcantes, às vezes, pela forma como ele é interpretado também. Talvez no roteiro nem tivesse tão maravilhoso, mas escolheu o ator certo. Se tivesse sido aquele outro cara lá, que eu não lembro o nome agora, que ia fazer o Marty McFly... Ah, sei, o menino lá. Não ia ser a mesma coisa. E o próprio diretor... Não tá legal. Porque o Marty, ele é meio merda, né? Ele é meio inseguro. E aquele segurança... jeitinho dele falar e tal. É. Aquela vozinha meio, aquele jeitinho. Então, o ator deu vida pra aquele personagem. Existem múltiplas formas de uma pessoa falar uma frase. E às vezes o ator vai encontrar o jeito perfeito que às vezes nem tava na cabeça do roteirista. E o roteirista vai olhar, olha, ficou melhor mesmo desse jeito aí. Então... O ator que vai interpretar também vai fazer toda a diferença, porque ele pode dar identidade para esse personagem. Mas vai se resumir basicamente se, na hora da escrita, o foco é eu quero criar um personagem que vai viver uma história, ou eu quero criar uma história onde tem um personagem. Muda completamente o jogo. E acho que também tem uma questão, que acho que é o defeito de todo o filme do The Rock, né? E do Van Diesel também. Que bons personagens, eles são falhos, né? Sim, muito falhos. E entender qual que é a falha, para também não ficar uma falha que não seja repulsiva, que o público não goste do personagem. É uma nuance muito, muito singela. Mas personagens falhos, eles conseguem gerar maior identificação. Só que a falha do personagem, ela tem que estar conectada com algo que vai ser o propósito dessa história. Então, quando você pensa na falha do Walter White... É o orgulho, é a ambição, a ambição, né? Dele, é esse desejo de reconhecimento, eu mereço e eu não recebo. Então uma arrogância, né? Uma arrogância gigantesca. Isso é que conduz a história e esse é o arco para no final ele falar, olha onde isso me levou, olha onde minha falha me levou. Às vezes um personagem não tem falha clara ou uma falha que vai gerar um arco de transformação, mas ele é o agente catalisador que a gente fala. Então você pensa, por exemplo, no Ferris Bueller. Cara, filme maravilhoso, todo mundo lembra do nome, até porque o nome do filme é Ferris Bueller, né? Só que em português ficou Curtindo a Vida Doidado. Filme maravilhoso, ele não muda. Ele não tem uma falha gigantesca, ele só é pentelho pra caramba e quer curtir, ele só quer curtir. Mas ele começa querendo farrear, termina querendo farrear, não é punido por nada do que acontece, todo mundo passa pano pra ele, quem se dá mal é o professor no final das contas. Mas todo mundo com quem ele entra em contato é transformado. O Cameron muda completamente a vida dele. A namorada dele muda. A irmã dele, que o odiava, ela, depois de conversar com o Charlie Sheen lá no, maravilhoso, na cena, maravilhoso. Na cadeia, ela percebe como que o irmão defende o irmão no final. O único que não muda igual ele é o diretor, que começa odiando o Ferris, termina odiando o Ferris. Então são os perfeitos antagonistas, porque ele representa, o diretor representa a ordem e o Ferris representa o caos. Então não tem como um gostar do outro, os dois vão estar sempre em antagonismo. Só que o caos vai estar causando a mudança em tudo, então ele muda todos que estão à sua volta. Então você pensar nesse personagem que possui uma falha central, que é essa vontade de farrear, de levar a vida mais leve, essa falha é tão grande que ela muda a forma como as pessoas ao redor comportam. Não, e eu gosto que assim, que um bom roteirista pra mim é quando ele consegue usar o nosso conhecimento do personagem como até uma antecipação do que vai acontecer. Então, por exemplo, o Django, uhum. Quando outro personagem do Christopher Waltz. Que ele tem toda a parada de que ele não cumprimenta a gente que ele não gosta. Uhum. E aí tem toda aquela briga do que o Leonardo DiCaprio quer cumprimentar ele. Pô, na hora que ele estica a mão, não, você vai ter que me cumprimentar. E aí você já sabe, você fala assim, nossa, que esse cara tem mó treta com isso. E aí ele estica a mão, e aí tá com a pistola, e ele faz um... Só que assim, você já sabia de tudo. E aí não é nem pro personagem do Django, é pra gente, né? Sim. Então é quase que você já faz, não é... Você já consegue antecipar. E acho que isso é um pouco de um bom personagem. Sim. Por exemplo, o Indiana Jones, você começa a entender o Indiana Jones, né? Você sabe que o Indy, ele é arrogante, mas você sabe que ele é muito coração, mas que ele às vezes ele é cabeçudo, ele perde a paciência, ele é meio brucutu em algumas coisas que não deveria ser. E aí todos os outros personagens, eles são a antítese do Indy, né? Então o pai dele soltando os pombos com a coisinha. Então tem toda essa coisa de você entender que, pô, esse personagem ele vai se dar bem às vezes, mas não é pelo raciocínio. É por outros... E daí tem que entender que ele tem uma personalidade própria. E quando você conhece pessoas com personalidade muito marcante, você vê que essas pessoas são previsíveis. E esses personagens, eles se tornam previsíveis, e essa previsibilidade não é ruim. Porque se você coloca o conflito certo, por exemplo, o Dr. Schultz lá para cumprimentar o personagem do Calvin Candy, né, o docinho, quando vai cumprimentar, é o dentista cumprimentando a Karen, né, o docinho. Quando ele vai cumprimentar, aquilo é previsível pra gente, que ele odeia isso, cara, que vai... É previsível pra gente, mas é tão legal a forma como criou esse conflito naquele momento, que se torna interessante. O problema é quando o personagem é previsível em todos os sentidos, que a pessoa já sabe. Ah, ele vai fazer isso. Ah, ele vai fazer aquilo. Então, nesse caso do Calvin, é previsível de que ele não gosta, a gente sabe que ele não gosta, é previsível que ele evitaria, mas foi uma surpresa quando ele atirou. A gente também não esperava que ele ia do nada dar um tiro ali, foi muito legal. Que daí a gente, pô, todo mundo, que legal, que cena maravilhosa, né? Agora, vamos entrar aqui numa dilêmica. Dilêmica? Que é dinâmicas polêmicas. Oh. O Jurandir vai listar pra mim aqui, ó. Cacilda. 5 personagens mais marcantes do cinema pro Jurandir Gouveia. Caraca. E por quê? Por quê? Rick Blaine, de Casablanca. Bah, filmaço. Maravilhoso, maravilhoso. Filmaço. Por quê? Porque ele tem uma jornada de encontrar a sua identidade, o seu propósito, superando a dor pessoal e individual pelo bem coletivo. Então, assim, é um filme maravilhoso. Filme simples pra caramba, que também não fez maior sucesso quando foi lançado, mas é um personagem incrível. Só cinema ou série? Vamos deixar aqui cinema e série, vai. Vamos passar um pano. Tá. Tony Soprano. Putz, Tony Soprano é um personagem que você torce o tempo todo para ele mudar. Você sabe exatamente, se falar de previsibilidade, você sabe exatamente as porcarias que ele vai fazer, as merdas que ele vai fazer. Você fala, nossa, não acredito que ele vai fazer isso. Mas ele é tão real, porque eu conheço pessoas assim que eu falo, meu Deus, não acredito que essa pessoa fez isso de novo. E ele faz isso. E às vezes eu me olho no espelho e falo, mas você fez isso de novo, seu idiota. Então é extremamente real e final. E é o vilão, né? Você parar pra pensar, ele é o vilão. É o vilão. Mas é legal você entender a cabeça de como funciona esse vilão na terapia. Vamos voltar para o cinema. Cara, eu gosto muito do Corleone, Vitor Corleone. Vitor não, o Michael Corleone. Tá. Porque o Vitor também é muito bom, mas o Vitor tem pouquinho de aparência. Depois é a versão jovem dele. Michael Corleone, porque a jornada de transformação dele, de o que ele queria e o que ele precisava, ele queria ficar longe da sua família, ele não queria se envolver, mas daí o que ele precisa fazer, proteger o seu pai, como que isso torna naquilo que ele mais temia, sobre como que a nossa jornada muitas vezes não é no caminho de vou me tornar uma pessoa melhor. Às vezes eu me torno justamente aquilo que eu estava lutando para evitar por conta da eu cedi às circunstâncias. Não, e ele se torna uma antítese do pai dele, né? Completo. Se você parar para ver o 2, é a prova de que ele é justamente o contrário, tanto que tem a justa posição, sim, né? Você vê que ele vira exatamente o oposto do que era o pai dele, né? Enquanto o pai dele cuidava da família, ele mata a família dele. Ele se aproximava da mulher, ele se afasta da mulher. Então você vai vendo como mesmo ele tentando seguir o exemplo, ele se afasta do que é filmaço. Filmaço, filmaço. O herói que muda completamente sua jornada. Walter White, não adianta. Walter White, putz, tá top 1 ou 2. Porque é maravilhosa a jornada de transformação desse personagem. Eu acho que a gente nunca viu antes na história da TV alguém com uma jornada tão intensa psicologicamente, É engraçado que é uma série que eu tentei assistir várias vezes. Eu começava e parava, começava e parava, até que eu fui comprado pela série, daí eu revi várias vezes. Maravilhoso. Putz, ainda falta mais um? Falta mais um. Deixa eu puxar, então, um que eu acho que talvez seja um dos melhores do cinema brasileiro, que é o Chicó. Chicó é maravilhoso. Representa muito da personalidade do brasileiro. Ele e o João Grilo, os dois, né? Não sei se dá para dissociar os dois. Mas representa muito da personalidade do brasileiro. Tem identidade, personalidade. Você sabe exatamente o que é ele que está falando, como que está falando, quando que está falando, o que que ele está planejando, qual vai ser a reação. Porque é muito real. Parece uma pessoa de verdade. E a história é muito legal também, pelo menos do um, né? Eu gosto muito de Heróis Covardes. Heróis Covardes. Eu acho que é... que é o caso. Porque é muito legal, você para ver histórias. Sim. Que o herói é um covarde, é muito mais divertido, porque você, muito. Tipo, o cara tem um conflito para resolver. O Bilbo, é isso em boa parte da história. Ué, total, é isso. Não vou, não consigo. Duvida muito de si mesmo e tal. Porque ele tá tentando resolver uma parada que ele talvez não seja capaz. Porque assim, tem um cara que ele é brabo, que ele é forte. Uhum. Assim, eu gosto ou do herói covarde, que me pega muito, que assim, o cara quer resolver, mas ele não... Ele precisa dar um jeito, ou do herói fraco. Uhum. Que assim, o John McClane em Duro de Matar. Ah, sim. Ele é maravilhoso. Pra mim, pô, é o melhor personagem de ação que existe. O melhor filme de Natal da história. E assim, porque ele é um personagem que ele está lutando contra um exército. Ele é um cara extremamente falho. A gente é sábio das, uhum. das falhas dele. Tá em crise com a mulher, ele é meio inseguro, ele é meio assim. Uhum. Quer fumar um cigarro, ele quer fazer um monte de coisa. Ele tá descalço, ele tá sem arma. Então, assim, por mais que ele seja sinistro, ele não vai conseguir fazer as coisas do jeito... Uhum. Tanto que pra ele matar um cara no filme, pô, é um acontecimento. Quando ele consegue pegar uma metralhadora, pra ele é a vitória. Uhum. Eu falei, pô, agora eu tenho uma metralhadora. Isso é muito bom. Sim. Pra mim é melhor que qualquer filme do The Rock, que ele derruba qualquer cara com um Sim. soco. Sim, o cara quer segurar o helicóptero e puxar o helicóptero. Putz, sério que você vai pra esse caminho aí? O personagem, quando ele é menos do que a situação exige. A situação exige muito mais dele, o que torna a expectativa muito maior, porque daí você realmente tem medo. Quando você vê uma cena com o The Rock, você sabe, ele vai quebrar o pescoço de todo mundo. Tá bom, ok. Só vamos ver como que ele vai quebrar. É uma questão de como e quando. Já personagens assim, você fica realmente antecipando. Ele vai conseguir? Será que a gente tá vendo uma história onde ele vai se ferrar no final? Mesmo a gente tendo aquele resquício de eu sei que vai dar tudo certo, você ainda fica com aquela ansiedade. Mas até filme bom, você para tipo John Wick. Uhum. Eu amo o começo do John Wick 3. Muito bom. E acho que todo o tesão daquele começo é aquela contagem regressiva de você saber, tipo assim, pô, é um cara que é sinistro, mas os outros assassinos são tão sinistros quanto ele. É todo mundo agora atrás dele, pô. Então, pô, aqueles primeiros 40... Pra mim, os primeiros 40 minutos de John Wick 3, alucinante, cara... Alucinante. Pra mim, é tipo, esse é top momento de ação do cinema, assim. É bagulho de você botar numa cápsula, jogar pro espaço e falar, isso é o melhor que a gente faz, assim. Porque ele fugindo por Nova York é animal, Sim. tá ligado? E quando você tem um personagem que é muito bom igual ele, muito foda igual ele, você vai ter que colocar um desafio que seja muito maior. Não adianta colocar ele lutando com o Zé Ninguém ali, não vai dar nada. Você tem que aumentar. E daí tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes você deixa esse personagem tão maior que daí o desafio se torna quase impossível de você superar. Ah, o Goku, né? O Goku que tá lutando contra... Você chegou a assistir aquela série Heroes? Sim. Ah, ficou uma merda. O Hiro. Tiveram que tirar, né, o poder dele e tal. Que absorvia o Peter Petrelli, que absorvia o poder de todo mundo. Cypher também. Cypher. Então, você cria personagens que são muito, muito fortes. A própria... Sylar. A própria 11 do Stranger Things, tiveram que tirar os poderes dela pra poder gerar um pouco de conflito. Mas também quando volta é uma delícia, né? Volta que é uma beleza. Mas do contrário, você vai ter essa pessoa que é imbatível, né? Mas falando de personagens, assim, e de contar histórias, tem uma parada que eu acho que esse ano foi meio simbólico, assim, né? Esse ano a gente teve um Drácula novo, foi do Luc Besson. A gente teve um Frankenstein novo, do Guilherme Del Toro. A gente teve... Foi esse ano que teve... E vai ter mais um Frankenstein. Vai ter mais um? Vai ter mais um. Não vai acredito. Ter mais um. Acho que foi no ano passado a gente teve um lobisomem. Foi no começo do ano. Então a gente teve um lobisomem. A gente teve os três monstros clássicos. Sim. Que acho que assim... Pô, não preciso nem falar que já é 45ª vez que a gente tem a mesma história, do mesmo jeito. Blá, blá, blá, blá. E aí a gente teve... Pinóquio, a gente teve dois Pinóquios recentemente, o da Disney, que é um lixo, o Del Toro, que é legal. A gente tem essa mania de contar sempre as mesmas histórias, do mesmo jeito. O Robin Hood deve ter umas 500 versões do Robin Hood. Recentemente eu descobri que tem uma série do Zorro nova, e a gente tá sempre contando a mesma parada. Peter Pan, a gente teve uns 500 Peter Pans. Que mais? Rei Arthur, minha nossa senhora, você fala quantas vezes já não contou a história do Rei Arthur. Por que que a gente tem essa tradição de contar essa mesma história novamente? O problema maior é quando conta a mesma história e do mesmo jeito, né? Aí, aí é pior ainda. Porque, do ponto de vista das produtoras, existe a questão da segurança. Ah, vamos jogar seguro aqui, vamos fazer mais uma história do Frankenstein. Só que dessa vez é a versão do Guilherme Del Toro. Muda algumas coisas com relação ao livro, mas legal, bacana. Ah, vamos fazer mais um Pinóquio, vamos fazer mais um isso, um aquilo. Porque é jogar no seguro. Essas pessoas que contaram essas histórias há dezenas de anos, ou até mesmo há séculos, existe um motivo para a gente ainda conhecer essas histórias hoje. Elas são muito boas, muito arquetípicas e influenciam pra caramba. Então eles pensam, se ainda funciona, se o pessoal ainda se lembra, vamos refazer. O problema é como esse refazer. Existem formas de você reaproveitar isso e tornar muito legal. Por exemplo, eu gostei muito do Frankenstein do Del Toro, mas para mim o melhor Frankenstein é o jovem Frankenstein. Tô que filmado, é uma comédia Bell Brooks, maravilhoso, eu rio. De um jeito, na hora que ele vai pegar o cérebro lá e cai, e quebra, ele não sabe mais qual que é o cérebro certo ali. Cara, é maravilhoso esse filme. E pega uma história clássica, só que dá uma roupagem completamente nova, transforma no humor, então isso é legal. Para mim o problema tá realmente quando você tá querendo só requentar porque você precisa bater um determinado valor ali esse ano e você só lançou filme ruim, então vamos pro seguro. Vamos lançar mais um Caça-Fantasmas. Só que dessa vez vamos colocar tudo mulher. Não, agora dessa vez vamos colocar tudo criança. Não, dessa vez, e sabe lá Deus, o próximo vai ser só com gato. E sempre vai tentando requentar. Então, é um lugar seguro por um lado, porque já foram histórias provadas, mas é um risco bem grande por outro, porque a gente já conhece a história. E a não ser que você vá apresentar numa perspectiva muito interessante, não tem por que eu assistir de novo, porque eu já conheço essa história. E tem que tomar cuidado também com a mudança que você vai fazer. Porque pega, por exemplo, o Predador. Maravilhoso o Predador original. Maravilhoso, pô. Você fica tenso. O Predador da Disney, o Predador princesa da Disney. Aí você chega nesse Predador novo, não vão fazer um novo Predador, só que agora ele é um mocinho, ele é um adolescente frustrado com a vida dele, que tá tentando lutar contra a opressão social e contra o seu pai abusivo. Como assim, velho? O Predador agora, eu tenho que sentir empatia por essa criatura horrenda. E daí ainda vai ter um androide lá, um relacionamento meio amoroso, sei lá, uma coisa meio esquisita. Então, vai de como você vai também querer recontar essa história, reinventar essa roda. Existe um motivo para a roda funcionar. Então, se reinventar a roda, você tem que tomar muito cuidado, que você pode fazer um negócio... Mas a roda só precisa girar, né? Ela só precisa ir para frente. Só precisa ir para frente. Tipo o Alien Pet da série Aliens, né? Tipo, pô, vai se ferrar, tá ligado? A nova série do Aliens, você assistiu? Assisti. Então, como é que é? É só Aliens? Alien Earth. Cara, eu vejo essa tendência acontecendo, eu ainda vou estudar mais afinco, eu estou fazendo um relatório para tentar entender o quanto isso é de fato uma realidade do ponto de vista estatístico. Eu estou montando esse relatório. Mas da perspectiva anedótica, partindo da minha observação, o que eu tenho percebido é que nesses remakes, nessas tentativas de reaproveitar histórias antigas, a gente está tendo um rejuvenescimento muito grande dos protagonistas. Então você vai para o Alien original, Ripley, personagem maravilhosa, uma das melhores personagens femininas, principalmente no 2, mas um muito bom também. É uma mulher feita, adulta, com dilemas adultos. Com filha, porra. No 2, o dilema dela é a questão daquela coisa maternal ali e tal. Mano, mas no 1 ela tem uma filha. Sim, ela tem. Ela foi viajar sem a filha. O drama dela tá longe da filha, cara. Então, legal, um drama adulto. Indiana Jones é um cara adulto, professor universitário, com dramas adultos, com problemas adultos. Aí você vai ver as novas versões dessas coisas que estão sendo feitas, você vai ver um novo Alien, é uma criança, literalmente uma criança, no corpo de uma adulta, ok? Mas é sobre crianças lutando contra o Alien, com dramas ali de desenvolvimento e jornada de amadurecimento, e nada contra, eu amo uma boa jornada de amadurecimento. Mas se transformar tudo em jornada de amadurecimento, aí agora o Predador é uma jornada de amadurecimento. Isso é uma parada que eu não sei se você se ligou também, como Hollywood tá com um problema de lidar com os próprios vilões dela, no sentido que assim, os vilões vendem muito bem. Uhum. Sempre tem isso. Então assim, o Predador vendeu muito bem. Sempre vendeu muito bem. Pô, todo mundo quer ter um boneco do Predador. O Alien vendeu muito bem. É, vou dar um exemplo pra você. Jurassic Park. Jurassic Park, pô, os dinossauros vendem muito bem. Sim. E a gente sabe que é uma coisa legal. Continua. Só que aí você precisa fazer o quê? Eu preciso pegar esse boneco aqui. Não sei se é uma coisa politicamente correta. Ah, pô, pega mal eu vender o boneco que mata a gente como sendo o meu boneco principal. Então deixa o Alien mais fofo, deixa o Predador mais fofo, pega o Velociraptor, que era o bicho que cortava a barriga das pessoas e comia, né? Não, agora tem a Blue, ela é o Velociraptor do bem. É. Se tem uma falta, vamos fazer o Frankenstein woke do bem bonzinho. Tipo, não, o Frankenstein, a história ele mata a gente. Tipo assim... Ele não é um vilão, né? O vilão, na verdade, é muito mais a situação e tudo mais, a obsessão do próprio Dr. Frankenstein do que do monstro. Mas o monstro mata a gente, né? O monstro, quando ele, no livro, quando ele vai atrás do professor Frankenstein, ele mata uma galera. Mata noiva. Sadisticamente, quase. Só que eu acho que precisa... É uma coisa, não sei o que que é, que precisa dar um tone down, sabe? É. Tudo precisa ser muito fofinho, bonitinho, que me tira aí um... Existe essa questão do politicamente correto de tentar... evitar coisas que são muito grotescas, muito violentas. Eu estou lendo um livro que é na sala de roteiro, onde a autora, que é uma roteirista, ela entrevista grandes roteiristas, tanto de TV como de cinema, falando sobre como que a TV e agora os streamings se tornaram o maior canal para você fazer coisas de qualidade. E um dos argumentos que é apresentado ali para um desses roteiristas é que no cinema existe muito, muito medo de fazer as coisas. Enquanto que na TV existe uma margem muito grande para experimentar. Então você vai ver que a maioria das coisas feitas para TV, pelo menos até algum tempo atrás, eram muito mais pesadas. A HBO começou fazendo isso, né? Os negócios que, pelo amor de Deus, você vê como é que estão fazendo isso. Você pega um Oz da vida, você... Meu Deus do céu, isso daqui, eles podem fazer uma série violenta dessa? Assustadora dessa? Só que no cinema isso se tornou... Ah, vamos cuidar um pouquinho, porque sempre existe, principalmente nos Estados Unidos, um debate sobre o quanto que o cinema está fazendo com que as pessoas sejam violentas. Tarantino cansou de ouvir essa pergunta. Nossa, você coloca tanta violência, mas estão entrando nas escolas, estão atirando. E ele, e o que, que eu tenho a ver com isso? Você acha que estão vendo meu filme, estão fazendo isso? Você acha que é isso? Tem nada a ver uma coisa com a outra. E todos os estudos mostram que não aponta nenhum sentido para esse lado. Mas existe esse medo do debate público, de colocar uma coisa muito violenta e gerar uma repercussão negativa. Então, deixar mais para a criançada, principalmente porque a Disney tomou conta muito da narrativa. Ah. Desde que a Disney começou a comprar tudo, aí tudo começou a ficar com a carinha da Disney. Aí ela quer pegar a criançada. Tem essa questão da Disney, uma coisa que a gente está vendo agora, é o próximo grande filme da Disney, né? Qual? Vingadores Doomsday, né? Que tá vindo aí. Ele... Você falou do Toy Story 5, 6, sei lá qual deve vir um 10. Espero o live action do Toy Story chegando. Já tem o trailer. Não, não duvido. Tá vindo Toy Story live action. Você duvida? Monstros live action. Monstros live action, não sei como é que não veio ainda. Ó, Monstros S.A. Faz sentido. O Valente, não sei como é que não fizeram live action Valente ainda. Valente é bom pra caramba. Faria sentido fazer um Valente. Não, Monstros live action, assim, a Disney tem que ter alguém, tem que ter amarrado dentro da Disney. Porque como treinar o seu dragão. Como treinar o seu dragão. Ficou legal pra caramba. A versão. Só ficou muito igual. Ficou igual, né? Não ficou muito igual, ficou igual, né? Ficou idêntico tudo. Espera Moana agora, que tá idêntico. Eu parece nem o mesmo o trailer filme. Da Moana. Não, terrível. É. Dá vontade de. Tá o The Rock mesmo, porque tinha toda a expectativa que o The Rock. Não aparece muito. Não aparece muito, mas acho que é o The Rock. É o também. The Rock mesmo. Mas enfim. A Disney, ela tá agora no maravilhoso Doomsday. Ela chocou um pouco a galera quando a galera descobriu que. Eles estão gravando sem roteiro. Cara... E é uma coisa que é bem comum. Muito. Na Disney, principalmente, fazer isso, assim. Bem comum e bem errado. Né? Sempre dá errado. Eu quero saber, assim, de você, Junior, como é que você grava um filme sem roteiro? Porque no meu princípio tem que ter um começo, meio e fim das paradas. E qual que é o risco de você fazer isso? Depende, você é um Ridley Scott... Porque o Ridley Scott fez o primeiro Gladiador, o roteiro estava inacabado, não era sem roteiro. Mas boa parte das coisas que está ali foi improviso no meio do caminho. Ele foi criando o roteiro enquanto estava escrevendo. Mas ele tinha uma visão muito clara e era uma história mais simples no sentido que você está acompanhando uma pessoa. Doomsday vai estar acompanhando os 700 milhões. Está igual o panteão de deuses da Índia já. É aquele 30, 300 que agora não é só mais os heróis, né? As versões do universo paralelo deles, né? É, nossa. Eu tô com hype zero para esse filme. Eu acho que vai ser horrível. E assim, o hype é só pela participação do Robert Downey Jr. Quando a única coisa boa num filme é Robert Downey Jr. tá voltando, você já fica... É, não... E nem é bom, né? É meio tipo... Pra mim, você voltou pra isso, não, né? Faz sentido. O final épico ali dele morrendo, pra mim foi maravilhoso. Tá bom. Cumpriu sua tarefa. Vai, descansa, meu jovem. Tá tudo certo. Agora, o Ridley Scott, quando ele fez Gladiador, questão de tempo de entrega, produtora pegando no pé, tem que terminar logo e tal, ele foi fazendo, gravava um pouco, ia, escrevia, passava a noite toda escrevendo, refazendo, mas é o Ridley Scott. Senhor dos Anéis também foi feito bastante de escrita enquanto estava tendo a filmagem, a... Pippin, alguma coisa assim. Não, Pippin é o nome do personagem, mas tem um nome parecido à roteirista. Ela conta que muitas das coisas foram feitas alterações enquanto eles estavam fazendo. É uma produção que ocupou muito tempo também, então eles foram fazendo alterações. Nesse caso, é muito preocupante porque o histórico da Marvel de fazer filmes de improviso, o roteiro de improviso, é muito ruim. Tanto que o primeiro Deadpool que nós conhecemos foi o Deadpool do improviso lá do Wolverine. Aquele filme foi completamente improvisado, não tinha roteiro. O próprio Ryan Reynolds conta que ele tinha que criar, ele passava a noite assim tentando criar frases legais para o personagem dele, trazia, o pessoal falava, vai lá, faz. E ele falava as coisas, diálogo totalmente improvisado, aquele diálogo no elevador que ele tem, 100% improvisado. Mas o filme ficou horrível, o filme é porcaria, não deu certo o filme. Agora, você fazer isso, quando você está lidando com um casting de... milhões, dezenas de milhões de dólares com pessoas caríssimas que você está tendo que gastar o dinheiro ali para eles falarem falas que você não tem certeza, com uma trama que é muito... Você vai ter muitas cordas narrativas, e a Marvel sempre trabalha com muitos fios narrativos, algo parecido com o que a gente vê nas séries, múltiplos fios narrativos. Mas você fazer isso no improviso, o que eu espero é o seguinte... Vai ter personagem que vai ficar totalmente inútil na trama e que você vai pensar, pra que serve? Por que o Reed Richards está aqui? Não fez nada, vai embora, vai lá. Pra que isso daqui fez? Essa história que começou e não terminou. Provavelmente vai ficar uma baguncinha, e não vai ser uma baguncinha boa igual Ultimato. E eu tenho esperança zero com relação a esse filme. Zero. Não, e o próprio Ultimato, você para ver o que eles fizeram em Guerra Infinita e Ultimato? Guerra Infinita eles fizeram uma coisa muito inteligente, que é o filme sobre o Thanos. Sim. Então a gente tá acompanhando o Thanos. Você vê a perspectiva dele, dominando, destruindo, acabando com tudo. E o resto ali, eles são as pessoas que estão tentando impedir o Thanos de fazer o que ele precisa fazer. Uhum. Então você tem, tipo, você tem os dois, três personagens principais, né? O Homem de Ferro, o Doutor Estranho, o Guardiões América. Da Galáxia, Capitão América, cada um lidando ali com o seu núcleo, e os adjacentes que estão lá meio que pra compor. Mas a primeira coisa que ele faz é matar todo mundo. Uhum. Pra que no Ultimato seja... problema. Sobre três personagens, de novo, sobre o Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro e a galerinha ali que tá ao redor, que vai ajudar, mas esses três personagens são o centro, né? Então, eu sinto que... não sei explicar, assim, eu tenho uma coisa muito ruim com a Disney, assim. Até uma coisa que eu queria te trazer, assim, porque a Disney, pra mim, pelo menos quando eu cresci nos anos 90, porra. A Disney, pra mim, era o sinônimo de criatividade. Sim. Porque, assim... A gente tava vendo Bela e a Fera, a gente tava vendo Aladdin, Rei Leão, Pocahontas, Corcunda de Notre Dame, Hércules, que são, pô, todas obras fodas, Tarzan, só falando de música, arte, né? E aí quando a gente começou a ter um pouco de empapuçar disso, veio a Pixar, aí a gente veio com, pô, aí vem um punch. Puta caramba. Pô, Toy Story, Monstros, Procurando Nemo, Ratatouille, Up, Wall-E, Toy Story 3. Cara, na minha concepção, conforme eu cresci, eu falei assim, gente, a Disney é pica. Sim. A Disney é pica, o resto é... Sei lá, é foda-se, entendeu? É. E aí você olha e fala assim, o que aconteceu, meu irmão? Como é que a gente foi de uma das empresas que contavam histórias mais criativas, mais bonitas, tão responsável por formar um imaginário coletivo tão bonito pra... Sei lá, Homem-Formiga 3, sabe? The Marvels. Hélio, né? Que foi esse filme aí que não deu muito certo. Que ninguém certo nem viu, também, né? Ninguém viu. Nem sabe. Eu nem sei dizer se é bom também, porque eu não vi. Então, não vou nem julgar. E assim, é muito louco. Você consegue imaginar, contemplar um dia... Olha isso, olha o que eles conseguiram fazer. Criaram uma estafa tão grande de você olhar e falar assim... teve aquele Wish da Disney. Nossa. Eu nem fui ver. Nem vi. Aquele Mundo Estranho. Menor ideia. Hélio, tenho a menor ideia. Mas não me deu a vontade. Não. A Disney esvaziou a minha vontade de ver Star Wars. Eu tenho tatuagem do Star Wars. Você vira pra mim, saiu a temporada nova do Mandalorian. Foda-se, não quero ver. Ah, vai ter o Starfighter. Gente, não quero ver, eu tô de saco cheio, não aguento mais, assim. Eles conseguiram esvaziar o meu... Uhum. Eu acho muito louco, eu falei assim, cara, eu cresci gostando dessa parada e eles conseguiram capof. É. A gente tá vivendo uma crise narrativa muito grande. E existem várias teorias sobre isso. Todo mundo fica tentando encontrar o motivo. É, alguns vão dizer é porque a Disney ficou woke. Eu não compro 100% esse barulho. Eu acho que a cultura woke ela teve um impacto, sim, negativo em muitas coisas. Mas eu não acho que seja o principal elemento que acarretou a tudo isso que está acontecendo na Disney, na Marvel e em tantas outras aí que estão fazendo, cometendo os mesmos erros. É, eu acho que é um problema de referência. Porque a gente chegou... No começo, tudo era novo. Tudo era novo. Então, ela... Não é, a Disney não precisou inovar, ela só precisava criar coisas. Então, quando ela faz uma história do Aladdin, isso é completamente novo, a gente nunca tinha visto essa história. Isso é legal pra caramba. Quando ela faz a história do Aoi, será que a gente vai ver da perspectiva de um robô? Que legal pra caramba! Amei essa história. Ela vai fazer da perspectiva de um velhinho rabugento? Ótimo! Então, muitas coisas já foram exploradas. Já foi feito muito, e agora a gente já conhece muito, o público já conhece muito, e agora a gente tem muita referência para comparar. Então, quando a gente vê uma coisa nova que a Disney lança, a gente tem uma carga de referência tão grande para comparar, que é muito difícil isso daqui conseguir, porque não existe nada inovador. É sempre algo conservador, medroso que está sendo feito, então não vai dar para a gente falar assim, nossa, isso aqui é novo, não dá nem para comparar com nada. Não, é algo que dá para comparar e a gente vai comparar. Então, por que Mandalorian deu certo? Até certo ponto, né? Depois começou a ficar ruim. Porque foi algo novo. Opa, a história da perspectiva do Stormtrooper. É um Stormtrooper, não é? Não, ele é um Mandalorian, né? Ele é um Bounty Hunter. É um Bounty Hunter, isso. É quase para... É, quase. Que ele também usa o capacetezinho, vamos dizer que é. Mas colocando a perspectiva de um vilãozinho ali, né? Um anti-herói, meio vilão e tal, da perspectiva dele. Cara, que legal, novo, diferente. Agora, você explorar a mesma narrativa, da mesma perspectiva, e continuar tentando tirar água dessa pedra aí, meu amigo, não vai. Você precisa de coisas diferentes. E quando eu falo diferente, não quer dizer, como eu falei, reinventar a roda. Às vezes você precisa... mudar a perspectiva, mudar o gênero. Então, a mudar a perspectiva, vou colocar da perspectiva do vilão ou do anti-herói. Legal, muita coisa está sendo feita. Tem que tomar cuidado porque às vezes fica cansativo. Ah, agora é sempre o vilão era bonzinho no final das contas. Né? A Wicked da vida. Mudar a perspectiva, mudar o gênero. Tá, isso aqui era aventura. E se eu fizer uma versão de terror disso daqui? Se eu fizer mais comédia? Vamos ver como é que vai sair, por exemplo... É esse novo que vai ter da saga Game of Thrones, que é do Cavaleiro, não sei o que lá. Cavaleiro dos Sete Reinos. É. É uma perspectiva diferente. É um só cara, vai mudar essa época, não vai ser aquela coisa gigantesca, porque sempre Game of Thrones bom é bom livro, aliás, muita né? Bom conto. Coisa. Né? Ah. Então, e agora vai ter uma história mais centrada, um personagem individual. Legal, vamos ver como é que vai ser isso daí. Às vezes é você pegar um clássico e revisitar também, como o Nolan vai fazer com a Odisseia. Que é provavelmente o filme mais antecipado do ano que vem. É o que eu tô mais ansioso. E também é o que já esvaziou até as salas de IMAX, já estão esgotado lá nos Estados Unidos a bilheteria. Então, assim, um fenômeno novo para um filme que a gente pensava, não, filmes épicos morreram. E quando saiu o novo Gladiador e ele meio deu uma flopada, todo mundo confirmou, épico morreu. Aí veio o Nolan aí, deixa eu fazer o meu. Aí ele vai e faz e já esgotou bilhete de IMAX nos Estados Unidos. Então, o que eu acho é que você precisa... É, agora a gente quer ver a versão do Nolan disso. Eu quero ver a versão do Tarantino. Eu quero ver a versão dos irmãos Coen. Eu quero ver esse ponto de vista. Falta para a Marvel pensar dessa forma. O que eles estão fazendo agora com o Doomsday? Eles estão querendo replicar a fórmula que já foi feita em Vingadores Ultimato. Vamos juntar uma galera. Cara, existe um motivo para juntar uma galera no Ultimato ter dado certo. Foi 10 anos de expectativa. Com dezenas de filmes de cada um desses personagens que todo mundo assistiu. Todo mundo assistiu o filme do Thor, do Homem-Formiga, do Homem-Aranha, todo mundo assistiu. Agora você vai fazer um que vai ter lá o Thunderbolts. Tá, foi legal. Quem assistiu? Foi um fracasso de bilheteria. Então você não vai ter um sucesso maravilhoso se você basear nisso e daí. E todos jogavam pro mesmo lado, né? Se é pra ver, todo filme ele conduzia pra um... Ó, isso aqui é um pedaço daquilo ali. Sempre. Então você tá sempre sabendo, tá tudo indo pra uma coisa só. Tá construindo só. Um quebra-cabeça ali, gigantesco e tal. Então eu acho que as fórmulas da Disney, elas se tornaram previsíveis demais. E existem fórmulas, eles seguem fórmulas tradicionais. E eles precisam olhar um pouquinho fora da caixinha ali para ver, cara, quem que está fazendo animação, desenho, e está dando certo hoje em dia? Aí você pega um flow da vida. Ganhou o Oscar. Cara, sem nenhum diálogo, um negócio que é meio que uma experiência imersiva de um jogo de cenário aberto, tal, de mundo aberto, mas que é bem legal, tem um visual legal, que é super relaxante também, que é o contrário de essas coisas geradoras de dopamina que a gente tem o tempo todo. Ele é para o pessoal que fala assim, ah, precisa estar sempre... Não, ó, ele relaxa completamente e dá super certo. Você vai para o Pinóquio, do Guillermo del Toro, você vai para outros desenhos que estão dando... Você vai para Hayao Miyazaki, o que ele faz nos desenhos dele, explorar outras formas de contar as histórias. Fugir da formulazinha, porque a gente já entendeu como funciona. Já é previsível. É foda, né? E é meio triste, assim, porque é quem recebe a maior carta verde, né? O maior dinheiro, o melhor... Pô, podiam fazer qualquer coisa, cara. Podiam fazer qualquer coisa com o dinheiro que eles têm. Eu vi uma entrevista do Edgar Wright, que ele tava maravilhoso. Falando porque ele mas saiu... Mas não assistiu o novo filme. Eu assisti. Todo mundo tá criticando. Não é horrível. É porque a gente viu o Baby Driver. Dizer não é horrível pro Edgar Wright é então, triste. Então, esse é o problema. Porque a gente viu o Baby Driver, né? A gente viu... Todo Mundo Quase Morto. Quase a gente morto viu o Hot Fuzz. Do... Sabe, a gente viu os Corneto. Outros filmes, assim. E aí você vê... Esse daí, pra mim, tá mais pro End of Days, né? O World's End lá, do que Baby Driver, assim. Sim. Ele não é ruim. Não é ruim mesmo, assim. Acho que ele é um filme muito... sinestésico. Então, você tem uma energia, sabe? Você consegue ver uma coisa... Você consegue sentir muito. É muito... A pancada é muito boa, a correria é muito boa. Né? Só que a história... Não vai. Não é uma... Puta de uma história, assim. Acho que quando ele precisa amarrar a história, ele se perde. É. Então, assim, os últimos 10 minutos desse filme, assim, é uma brochada. Cara, se o problema tá no final, será que a culpa não é do Stephen King? Porque provavelmente é. Eu revi o Running Man do Schwarzenegger. E é bem diferente, dizem. Eu não li o livro, mas dizem que o do Schwarzenegger é bem diferente do diferente, livro. É bem diferente, do Edgar Wright. Mas é, quando você vê o final do Schwarzenegger, é tão bobo que faz sentido. Sim. Porque você vê assim, eles começaram com uma bobajada, que quando chega no meio essa bobajada em placa, assim, não. Vou comprar esse. É, tá amarrado, entendeu? Ele faz sentido dentro dele mesmo. No Running Man chega nos últimos 10 minutos, assim, acontece uma parada que você fala, nossa, é sabe? Sério? Exatamente. Você fica meio, tipo, ele precisa, precisa entrar um narrador em off. Sério? É. Literal? Literal. Aí, você entendeu o que eu tô falando? Não, velho. Porque o tamanho do problema que ele tem, que entra um narrador em off pra... Velho. E aí, o fulano, é ser, nossa. Aí me pega. Ah, não. Tem sentido com a história, tem sentido com tudo. E aí, desde o Last Night at Soho, eu sinto que ele tá perdendo Um pouquinho a mão ali. E aí, mas também, você para pra ver, Baby Driver, o final do Baby Driver, a galera não ama muito também, assim. Também. Então ele tá muito meio... legal, mas o finalzinho... Mas enfim, ele foi falar sobre Homem-Formiga. E quando ele tá falando sobre Homem-Formiga, o dele, o que era pra ser dele, que ele ia dirigir, Não sabia? Ele ia dirigir o primeiro Homem-Formiga. Primeiro? Tanto que o primeiro, todo o projeto foi feito antes da Disney comprar a Marvel e tudo mais. E aí ele abandonou o projeto no meio. E aí pergunta pra ele, por que você abandonou o projeto no meio? E aí ele fala na entrevista, ele fala assim, cara, quando eu decidi fazer o Homem-Formiga, comecei a trabalhar, e ele fez toda a pré-produção, elenco, tudo, foi meio que ele, assim. Eu queria fazer algo do mesmo jeito que o Sam Raimi fez o Homem-Aranha, que o Bryan Singer fez X-Men, que o Tim Burton fez o Batman, o Richard Donner fez autoral. O Superman. Porque esses caras, quando eles pegavam, você ia ver um filme do Tim Burton. Sim, você era um personalidade. Filme do Sam Raimi. Então você ia ver uma coisa que era, tipo, a obra daquele diretor sobre aquilo, sobre aquela história, tudo mais. A visão dele sobre aquilo. É. O Nolan, né? O Batman do Nolan é a visão do Nolan sobre o Batman. E ele fala que quando ele pega o Homem-Formiga e a Disney compra, já não é mais o filme dele. E aí ele falou assim, aí eu já vi que eu já não ia conseguir fazer muito minha coisa, tinha um universo inteiro pra fazer sentido, tinha muita gente com coisa pra entregar, e aí não é o meu filme. E aí você entende, porque é tipo assim, pô, em prol do universo, você mata bons uns filmes. É. Por exemplo, nunca teria um The Batman na Marvel. Não. um Coringa, Joker. Não. Nunca. E nesse sentido, eu acho muito legal que a DC ela tem muito mais coragem de testar. Ela faz menos em volume e também menos em qualidade na maioria das vezes. Mas quando ela acerta bem, porque ela ousa mais. Tanto que o Superman, pra mim, do James Gunn, é uma tristeza por causa disso. Porque eu queria mais James Gunn e menos Marvel. Uh-huh. Ficou bem marvelizado. Que porra, tu tem um James Gunn, tu tá na DC, pô, vai 100%, não vai 10%, sim, entendeu? Então, essa falta de personalidade é um negócio que mata pra caramba, cara. E na Disney, não existe a personalidade do diretor, existe a personalidade da Disney, né? É. Então, isso tem que fazer sentido no universo Disney, no nosso jeito de contar a história. Só que o que acontece é que o jeito de contar a história dele já tá chato pra caramba. É. E a gente quer ver coisas diferentes. Tem até um rumor de que o Tarantino possa vir a fazer um... Acho que é o Star Wars, né? Não vai. Então, eu acharia legal pra caramba ele fazer alguma coisa, só que teria que ser totalmente diferente, totalmente desconectada com o mundo Star Wars que existe. Alguma coisa mais peculiar, algo individual dele. Igual o Nolan, que tinha sido cotado pra fazer também James Bond, e agora vai ser o Denis Villeneuve, que eu tô apostando bastante, legal, Denis Villeneuve, se a Prime, o Amazon Prime não ficar boicotando ele, o cara... um dos melhores diretores que existem na atualidade, o cara é fantástico. Mas essa coisa de dar personalidade, de dar essa vida, pode ficar caricato? Pode. O Batman do Tim Burton é caricato pra caramba. É top. Mas é legal pra caramba, cara. É muito engraçado aquilo lá, pô. Os takes que tem, aqueles ângulos. Pô, é legal pra caramba. Tem uma coisa em filme que a galera gosta muito também, que é a questão do... plot twist, né? Uhum. A gente falou um pouco sobre o roteiro, falamos sobre personagem, falamos sobre tudo, mas acho que tem uma coisa que a galera ama num bom filme, é uma boa virada, uhum, assim. Qual que você acha que é o segredo de você ter um bom plot twist num filme? Você construir a expectativa de que algo vai acontecer e você subverter essa expectativa de uma forma que o público entenda, aceite e não fique puto com você. Então, por exemplo, quando você constrói a expectativa de que no final do La La Land os dois vão ficar juntos, é uma expectativa válida. Você tá torcendo pro casal ficar junto. Quando você percebe, ah não, isso é o que poderia ter sido, o que aconteceu na verdade, não, eles não vão ficar juntos e tal. Então, é um plot twist. Você, cara, não vão ficar juntos, mas faz sentido, é humano, é real, aquilo ali te convence, é legal pra caramba. Então, você tem que pensar no que o público tá esperando que aconteça, mas no que realmente a história está pedindo para acontecer. Que nem sempre o que o público quer que aconteça... Se for só pelo que o público quer que aconteça, todo mundo sobrevive no final. Todo mundo. Só que você deixar a pessoa sobreviver no final não quer dizer que é uma boa ideia. Vê o vídeo de Dexter. Estão até hoje tentando consertar o final do primeiro Dexter, que foi uma porcaria, porque ele sobrevive e você fica... vira o lenhador. Porcaria de final é esse? Que bosta é essa, cara? O cara é um serial killer, vai terminar como lenhador? Ah, não, a gente vai fazer um que ele vai morrer agora. Aí fizeram mais um. Morreu. Mas morreu do jeito mais tosco possível. Aí vão fazer outro. Não, ele não morreu. Ele tava vivo. Tá vivo ainda e vai ser o Dexter Resurrections. E agora a gente vai dar o final que ele merece. E nunca acerta. Porque estão tentando agradar o público. Então, primeiro, o público, eles achavam, o público gosta quando sobrevive no final. Vamos deixar sobreviver. O público, não! Aí não, então o público queria que ele morresse, vamos matar. Matou? Não! Eles entenderam. Cara, não tenta ir pelo que o público quer. Você tem que fazer algo que faça sentido, que seja real dentro dessa história. Porque existe um fenômeno muito legal quando você está escrevendo. Eu tô na terceira reescrita do meu livro. Meu livro já tá virando uma outra coisa, tem que parar de reescrever ele. Tô na terceira reescrita do meu livro. Mas você percebe que... E também no roteiro que eu estou preparando, os personagens eles ganham vida. A partir de determinado momento, você pode ter colocado tudo no seu esqueleto lá, certinho, o que vai acontecer no primeiro, segundo, terceiro ato, qual vai ser a resolução e tal. De repente você percebe, putz, meu personagem está se comportando de uma outra forma, cara. Eu acho que esse cara vai dar um tiro nesse outro. Eu sei, por quê? Eu não sei, eu só acho que ele vai dar. E ele dá. E você se surpreende com o que o personagem está fazendo. Então, se permitir ter essa imprevisibilidade quando você está criando uma história, cria plot twists interessantes porque são fiéis ao personagem. Agora, inserir o plot twist só porque eu quero fazer aquela virada e surpreender o público é uma grande chance de dar errado. Porque acho que o grande tesão do plot twist pra mim... Eu gravei um vídeo com o Felipe Leão e com o Rafa Camargo outro dia falando sobre isso. Eu acho que o grande tesão pra mim do plot twist é quando o plot twist, ele é... Às vezes, nem no final do filme, é no meio da trama. Uhum. Quando você tem, por exemplo, Entre Facas e Segredos. Uhum. Quando você tem a parada do... Sim. Na verdade, foi a menina que matou o cara. Você... O quê? E aí você tipo... Não é no final, você já tá ali no meio de você ir agora. O que, que vai acontecer? Aí você fala, mas tem uma hora de filme ainda. O que vai fazer com essa uma hora de filme, sabe? Sim. Ou quando você tem a virada de roteiro no começo dele, né? Então você tem, pô, Psicose, talvez seja o melhor exemplo disso, assim. A gente tá vindo pra cá. Não, a história não é essa. A história é essa. Você... que agora tem todo um... É. E daí você cria suspense, que é aquilo que o Hitchcock falava, que é a teoria da bomba debaixo da mesa. Porque a maioria das pessoas, quando vai criar plot twist, elas querem criar mistério e surpresa. Surpresa é uma bomba que explode do nada. Isso é surpresa. A maioria pensa em plot twist como surpresa. Do nada explodiu uma bomba. Não acredito! Então ele tava morto. Esse tipo de plot twist. Agora, existe o plot twist como surpresa, como suspense, que é, você revelou algo que muda toda a trajetória, como é o caso de Entre Facas e Segredos, é como você colocar uma bomba debaixo da mesa, os personagens não estão vendo, o público sabe e só está pensando, e agora, quando é que eles vão sair dali, eles vão conseguir sair a tempo, eles vão perceber, você gera essa ansiedade, o suspense, a ansiedade. Então isso é gerado nesse caso, porque o plot twist serve para colocar o público em suspense sobre o que vem depois, o que vai acontecer depois. E quando você consegue colocar o público nesse estado, meu amigo, você já conseguiu fazer o que todo mundo gostaria, que é pegar a atenção desse cara, segurar e levar para onde você quiser. Porque agora ele está comprado nessa história e daí é até mais fácil, porque o público daí vai ter duas expectativas. Ou essa pessoa vai se lascar pelo que aconteceu, ou não vai se lascar. Mas como não se lascar num cenário como esse? Aí você tem que ter a sua criatividade para livrar essa pessoa ou não, né? E aí vamos fazer a próxima dilêmica aqui, ó. Jurandir Gouveia vai listar pra gente aqui, ó. 5 melhores plot twists do cinema que ele lembra. 5 melhores plot twists. Vamos começar por Luke, Eu Sou Seu Pai. Que ele nunca falou assim, mas tá certo. Você matou meu pai? Não, eu sou seu pai. Father. Pô, isso daí acaba, isso daí você sai... Eu vi no cinema pela primeira vez. Uh-huh. E eu, quando era criança, sério? Porque eu vi em 97, quando relançaram. Lançamento. Eu nunca tinha visto antes. E eu tinha 10 anos de idade, eu saí então do cinema. Então você não tinha nada. Porque quando eu assisti, eu já sabia do plot twist. Nossa, eu saí disso daí agarrado com meu pai. O pai! O Darth Vader é pai do Luke. Eu saí maluco, porque pra mim isso daí foi, porra... Maluquice, é foda mesmo. É muito bom. É, não dá pra falar de plot twist sem pensar em M. Night Shyamalan. Então, claro, Sexto Sentido. Plot twist maravilhoso. Porque existem plot twists muito legais porque eles estão na sua cara o tempo todo. Uhum. O tempo todo. E você não percebeu, não pegou as dicas. Então, esse é o plot twist que eu mais gosto. Quando te faz de burro. Você termina a história falando, é sério? Aí quando você reassiste, você... É óbvio, agora eu vejo que é óbvio. Outro plot twist que eu amo muito, que é nesse sentido, que é Os Outros, com a Nicole Kidman. É maravilhoso quando você chega no final... Pode falar aqui? Pode. Quando chega no final de Os Outros e você percebe, né? Que Os Outros é sobre uma família que está sendo... Morando numa casa assombrada. E você percebe, eles é que são a assombração da eles casa. Eles estão sendo exorcizados, né? Exorcizados da casa. Né? E você, é sério que é isso, cara? Que é algo parecido, tem um filme do Guilherme Del Toro, se não me engano, Orfanato, alguma coisa assim. Acho que é do Del Toro. Ou é do Cuarón, agora me pegou. É, acho que o Del Toro é produtor do filme. É, do Orfanato. É. Não sei se é ele dirige. É, acho que mas é. Filmaço, que é Orfanato. Um, também que vai nesse sentido, né? Então eu gosto bastante de histórias que tem um plot twist assim. Deixa eu pensar mais qual. Cara, o M. Night Shyamalan fez alguns bons plot twists e alguns péssimos, então vou deixar só o Sexto Sentido com ele. Tem um filme que só recentemente eu assisti, porque eu vi um vídeo no canal do YouTube, e daí eu falei, cara, é sério que esse filme é louco assim? Eu fui ver, que é um filme vietnamita, tá. Que é Point D, alguma coisa assim, cara, eu não lembro agora o nome exato. Mas é um filme que ninguém deve ter assistido no Brasil, porque é um filme tão... Você vai no IMDb, tem umas 3 notas lá, o negócio é pequenininho do filme pra caramba. Só que é um filme que conta a história de um grupo de soldados que desce numa ilha ali no Vietnã pra resgatar uma galera. Só que desde o começo já tá na sua cara o plot twist. E você só vai perceber no final. Opa. Porque é um grupo de soldados e é pra ser um determinado número, acho que são 9 ou 10, acho que são 9 que era pra ser. Só que é a partir... R-Point? R-Point. Boa. R-Point. Boa. Valeu. R-Point. Só que o que acontece, a partir do momento que eles começam a andar na ilha, já não são mais 9, são 10. Só que você não vai parar para ficar contando quantas pessoas que estão andando junto. Mas do nada tem um fantasma junto andando com eles. E você nem percebeu. Caraca. Primeiro que eu, como ocidental, eu não vou saber distinguir vietnamita de vietnamita, porque eu não estou familiarizado. Para mim, são todos muito parecidos. Mas para eles também, o fato de serem ser um grupo grande, e começou logo no começo do filme que isso acontece, então o cérebro ainda não deu para processar. Opa, essa pessoa é nova. Então, do nada, tem uma pessoa completamente nova andando junto com essa galera que você só vai descobrir no final, e daí tem o plot twist do plot twist no final. Foda. Cara... Não me fala que eu quero ver. Não, eu vou falar. Fiquei curioso. É, porque o plot twist do plot twist é melhor ainda. Então, é um filme que você... É engraçado. Eu não me deixo mais conduzir por nota. Antigamente, eu ia direto no IMDb e ver qual que é a nota. Deixa eu ver o que no Rotten Tomatoes estão falando sobre esse filme. Esse é um filme que, se eu fosse me guiar por nota, eu nunca ia assistir. Mas é um filme bom, cara. Legal, bem pensado. E... que apesar da nota não ser aquela nota de filmaço, é um filme que vale a pena. Eu gosto muito de dois tipos de plot twist, que a galera normalmente não leva tanto em consideração. Uhum. Eu gosto de plot twist de gênero. Então, por exemplo... Parecia que era um negócio, daí virou um terror do tipo nada. Tipo Drink do Inferno, que pra mim... aquele final é maravilhoso. Porra! Quando entra a Selma Hayek dançando e começa a ser... Você olha e fala assim, tô vendo um filme de terror. Pô, que quando assisti pela primeira vez, que realmente Nossa, não faz ideia... Isso é maravilhoso. Aí, do nada, assim, o que é isso, velho? Isso é um maravilhoso. Você fica até... Você tá até vontade de pegar alguém do lado e falar, meu Deus do céu. Pecadores faz isso, né? Pecadores brinca muito. Só que a gente isso, já assim. Sabia meio que de antecedentes que até... Hora do Mal faz um pouco disso. É, também. Porque a Hora do também. Mal, a partir de determinado momento, você olha e fala, sabe, você olha e fala assim, eu entendi o que você aqui, queria fazer, tá ligado? Uhum. Então é muito bom, assim, eu gosto que você... Porque ele jamais conseguiria vender esse filme se ele explicasse se ele o que é. Desde o começo sobre aquilo. Então, eu gosto de brincar que Pecadores é um musical, né? Que você para pra pensar... Aquela cena do cara destroçando aquela música e daí, de repente, avança pro futuro. Não. Cara, se aquela cena ali não render um Oscar... Não, você tá louco? Tinha o sapateado Deus. Irlandês. Meu Deus. Eles param um filme pro cara sapatear e cantar uma música irlandesa. E ele fazendo a dancinha assim. É maravilhoso. Tipo, caralho! Cara, a coragem que o diretor... Ryan Coogler, né? Teve que ter pra fazer um negócio desse, velho. Porque assim, sem chegar numa produtora e apresentar o roteiro e falar, aí nesse momento vai ter um sapateado. Quê? É. What the fuck? Ó, meu filme vai ter 5 cenas aqui, vai ser um musical, tá? Não foi de filme de terror. E as pessoas vão sair falando muito bem, né? Eu acho isso foda. E no final era sobre vampiros. É. Ok. E o que eu adoro também de gênero, assim, que é muito bom pra mim, é tipo Pânico. Porque a galera não lembra, mas tem o plot twist do Pânico não é que o namorado dela é o assassino. Uhum. É que são dois assassinos. Ah, sim, verdade. Verdade. Verdade. E isso daí é tipo, é meio que. Na época. Isso foi improvisado, né? Tiveram que mudar. Porque eu acho que foi um vazamento do roteiro. Então todo mundo já sabia qual que ia ser o final. Então eles tiveram que fazer o plot twist mesmo. Tiveram que alterar ali o roteiro pra poder dar a surpresa pra galera. Não, e aquilo é maravilhoso, porque você muda, né? Porque normalmente você vê no filme e tem... o assassino é o mordomo, o assassino é não sei quem. Sim. E você ter dois assassinos, explica o filme. Você fala, é por isso que... O cara tá aqui, tá ali, é por isso... Pô, isso pra explica pra caramba. Quando o filme consegue fazer esse... Me trocar uma coisa que eu acho que eu já sei. Uhum. E aí ele fala assim, não, você não sabe. O público gosta de sentir assim... O público gosta de se sentir inteligente quando ele descobre algo, mas o público ama também quando ele se sente trouxa, assim, de... Ah, é sério que eu não percebi isso? Era ele? Nossa, que legal. Tem que saber fazer o público de trouxa. E pra gente matar aqui também, falar um pouquinho de cinema nacional. A gente viu, no ano passado, um relatório do Telecine, que pela primeira vez aí em uma década do Telecine, 6 dos 10 filmes mais assistidos da plataforma deles eram filmes brasileiros, né? Em primeiro lugar estava Minha Irmã e Eu. Em segundo lugar, o Farofeiros 2. E a gente viu na própria Netflix, o Homem com H, que foi um filme que veio pro cinema, fez muito sucesso na Netflix. E na semana do lançamento do Homem com H, se não me engano, dos top 5 filmes da Netflix, 3 eram brasileiros, né? Como é que você vê... A questão do cinema nacional e a questão do streaming, assim. O streaming, ele pode ser salvação? Ou até mesmo uma maneira do cinema nacional encontrar um público mais amplo ainda? O streaming é a melhor oportunidade que aconteceu para o cinema nacional nas últimas décadas, cara. Porque assim, quando a Netflix... E quando a gente fala streaming, é Netflix. Não adianta. Porque o caminhão de dinheiro que a Netflix trouxe é incomparável, incomparavelmente maior do que qualquer outro streaming. Ela tem produção aqui no Brasil, regionalizada, diretor de conteúdo aqui no Brasil. Então, ela foca bastante. Então, quando ela chegou, ela derrubou um caminhão de dinheiro no Brasil. Porque o objetivo da Netflix é regionalizar o conteúdo para ela poder estar lançando uma coisa por dia e porque ela entende que as pessoas querem ouvir vozes locais, ouvir histórias de identidade própria. E está 100% certo nisso e a gente quer mesmo. Só que o que aconteceu? Quando a Netflix fez isso, as pessoas que estavam produzindo o filme ainda não tinham entendido qual que era o lance. Porque o que a gente fazia de cinema, na maioria das vezes, e eu estou falando aqui da regra, não das exceções. Na regra, a maioria das vezes o que era produzido em cinema através de editais públicos não estava focado em vamos alcançar o público. Bilheteria não contava nada. Claro que bilheteria não deve ser uma métrica para o público, mas para quem produz tem que ser. Bilheteria não contava nada. Não importava se esse negócio ia passar na TV. Não importava se alguém ia assistir. O importante era produzir. Ponto. E foi-se muito com essa cabeça de fazer isso com a Netflix. Então, muito do que foi feito nesse começo com a Netflix flopou geral, porque as pessoas não estavam pensando em vou fazer pensando no público. E é uma diferença sutil, mas muito importante, de escrever algo pensando, não pensando em agradar o público, mas pensando em direcionar ou pensando só em me agradar. Eu quero fazer porque eu tenho o meu sonho de fazer o meu filme. A Netflix começou a segurar o dinheiro e falar, não, gente, ninguém, o brasileiro não gosta de assistir filme brasileiro. E daí começou a chegar uma galera e falar, claro que gosta. Aí mostrou, temos esse, olha esses casos aqui, gostamos. Ah, tá bom, galera, então vamos fazer filme que o pessoal gosta. Qual filme que o pessoal gosta? Primeira coisa que eles começaram é, vamos chamar Rassum. E o Rassum foi comprado pela Netflix, e a Netflix lança filme todo ano, 2, 3 filmes do Rassum. E dá super certo, porque o brasileiro ama comédia. Aí você mencionou aí Farofeiros e Minha Irmã e Eu, se não me engano. É isso mesmo. Dois filmes de comédia. O Brasil sabe fazer muito bem comédia. Por quê? Porque comédia é um negócio regionalizado. Eu amo comédia britânica. Mas quando eu mostro pra minha família que, ó, vê essa cena aqui do negócio britânico, ninguém ri. Porque é muito peculiar. Se eu mostrar uma comédia brasileira pra um britânico, ele também não vai rir. Comédia é muito regionalizada. Então, comédia tem que ser produzida em loco. E a gente faz isso muito bem. O que me alegra é que a gente está começando a entender como se comunicar com o público para além da comédia. Isso não quer dizer que a gente não fazia antes. A gente já fez muita coisa boa antes que se comunicava com o público para além da comédia. Mas, assim como em Hollywood a gente teve um hiato de produções muito ruins, você vai pegar a década de 2010 de Hollywood, é péssima. Foram poucas coisas boas produzidas nessa década, porque o investimento passou aí só para Marvel. Também no Brasil, década de 2010 começou a produzir muita coisa ruim. E agora a gente voltou a se comunicar com o público. Biografias de pessoas interessantes que mostram jornadas vitoriosas, não só a do Homem com H, você tem a do Claudinho e Buchecha, né? O Nosso Sonho, que foi bem pra caramba. Nossa, eu odeio esse filme. Eu não gosto, nossa, mas foi bem. Mas esse filme dá vontade de bater. Mano, esse filme, eu vi esse filme no avião, eu tava... pode cair, avião. Horroroso. Você não tava vendo do Mamonas Assassinas no avião, nossa. Que não é legal pra ver no avião. Mas o Brasil começou a tentar e mais fazer coisas biográficas, que eu acho super legal. Começou a explorar uma cinematografia com um storytelling que utiliza algumas estratégias que são legais, de ter uma estrutura de conflito legal. Então você pega um Ainda Estou Aqui. Cara, o conflito é muito bem definido, a jornada da personagem é muito bem definida. Existem autores de filmes brasileiros que eles são muito mais sobre um sentimento do lugar e explorar. Eu quero mostrar qual que é o... Um Abril Despedaçado, você não te pega? Um Amarelo Manga? Ou Kleber Mendonça também. É aquela coisa assim do local e vamos sentir como que é. Aquáriozinho, esse local na assim, década de 70, para ver como é. E legal, pode fazer. Não é o que a Netflix está procurando. A Netflix está procurando coisas que vão aparecer em primeiro, segundo, terceiro lugar, vai aparecer no top 10. Eu tenho sentido assim... que essa era uma coisa que era muito difícil de ter mesmo. A gente tinha muito pouco cinema de gênero. Sim. Eu sou muito fã de filme de terror, né? Você viu do Jovem Nerd? Vi a própria carne. Vi. Eu ainda não vi. Não viu? Não vi. Mas eu fico feliz. É. Eu sei que tem o seu... Eu já vi alguns comentários, eu sei que tem os seus problemas, eu fico feliz demais de estarem fazendo. Assim, ó... Tem que fazer mesmo. Se eles lançarem 10 filmes de terror no cinema, eu vou assistir os 10 filmes de terror deles no cinema pagando ingresso. Se tiver que falar bem desses filmes, aí a gente vai ter que ter uma outra aí conversa. Aí tem que pagar um pouquinho mais. Aí são eles que tem que pagar. Mas assim, eu pago pra ver. Eu pago porque eu quero prestigiar e quero que meu dinheiro pague. E falei assim, ó, eu paguei porque eu quero mais disso. Sim. Então, se eu colaborar pra ter mais disso e eu puder pagar por isso, eu pago. Pronto. Sim. E o filme não é ruim. É que a gente tem muitos filmes de terror. Sim. Entendeu? E quando eu vou comparar com o que eu já tenho de filme de terror, eu olho e falo assim, cara, isso aqui seria um excelente filme independente... De filme de terror, nota 6. Entendeu? Mas é um filme brasileiro, então pra mim eu vou pagar ele pra ver no cinema. Mas assim, a gente teve As Boas Maneiras, a gente teve Morto Não Fala, que é um bom agora filme. Agora tem aquele que a mulher tava gritando na promoção, qual que era. Tudo quanto é vídeo ela tava gritando, acho que Enterre Seus Mortos. Sim, então a gente começou a ver coisas legais, até porque cinema de terror é um cinema que é muito lucrativo dentro e do cinema. E tem um público muito fiel. Eu sinto que a gente começa a ter coisas, né? E eu gosto disso, sim. E precisa disso. A gente precisa explorar mais gêneros. Quando a gente fala em gênero, pessoal, entender, filme de gênero é aquele que vai explorar um gênero específico, não é aquela coisa drama, só drama. Não, vai pegar um faroeste, vai pegar, inclusive, por exemplo, Oeste Outra Vez, ele pega um drama, mas pega um faroeste, dá O2, vai pegar uma ação, vai pegar uma aventura, comédia, romance, suspense, terror... O Brasil, por muito tempo, explorou apenas marginalmente esse tipo de filme. O que acontece é que, na maioria das vezes, filme de gênero exige um pouco mais de orçamento. Dá para você fazer filme de baixo orçamento com terror? Dá para fazer filme legal de baixo orçamento com terror. Mas hoje em dia, com efeito especial e as coisas são necessárias para fazer, na maioria das vezes, o efeito que teve Atividade Paranormal com baixíssimo orçamento, dificilmente você vai ver replicado. Porque lá foi um evento, foi um fenômeno. Mas precisa de mais financiamento. E as produtoras brasileiras estavam mais a fim de financiar coisas que fossem de drama, de falar sobre questões morais, sociais, éticas, profundas e tal, e tudo bem. Só que esse pessoal ficava sem orçamento. A Netflix chegou e a Netflix sabe. Cara, o que dá dinheiro é gênero. As pessoas amam ver um bom tiroteio, amam ver um bom sangue rolando, amam ver uma boa história de amor. Acho que assim, a gente tem bons exemplos de filme de gênero ali até a década de 70, sim, 80. Quando o Collor mata a Ancine... Aí acaba. Aí vai meio que pro caralho, né? Tudo que a gente tem a retomada ainda vem com alguns cinemas de gênero, né? Tropa de Elite é um filme de ação, né? Mas acho que a gente nunca teve isso furando a bolha. E eu acho que assim... Era mais como exceção. Era uma produção de exceção. E uma coisa que eu vejo que a galera foca muito, principalmente nos papos que a galera tem hoje, é essa crítica do, pô, mas tem que o cinema ocupar a sala de cinema, tem que estar passando na sala de cinema. Que eu entendo esse ponto, que é uma conversa que eu já tive com o Felipe Leão, de, precisamos do filme brasileiro na sala de cinema brasileiro. Pô, precisamos. Mas, se a gente parar pra pensar um pouco, a sala de cinema brasileiro, a galera não tá indo nem ver filme internacional, né? A galera não tá indo ver nem Vingadores. Não sei que filme que eu fui ver, tava só eu na sala. Fui ver o Sobrevivente, o Running Man. Só? Cara, tinha eu e duas pessoas. Caraca. Era a segunda semana do filme em cartaz. Deu olhar e falou assim, caraca, mas que loucura, né? Que é um filme com orçamento, é um filme com dinheiro, é um filme com bala. E aí eu olho e falo assim, eu acho que agora o que a gente devia estar falando... É muito mais de produção audiovisual brasileira. Então, streaming. Sacou? Ocupar esses streamings mesmo, assim. Tanto que pra mim, tanto que o Donos do Jogo... Já assistiu já, né? Não. Tá tomando seu cu, velho. A porra do Quanto Vale o Escrito, tu assistiu em 3 horas, porra. Tu assistiu em 2x. É a série que é boa pra cacete que eu vi também. A gente não tem assunto pra conversar, não. Ele não assiste essa mesma coisa. Não tá conectado. O Donos do Jogo, pô, é quase ele um... Ele tá em segundo agora. Pô, é quase... Em primeiro. Vou usar palavras fortes, tá? Mas é quase um cassino brasileiro, né? Palavras fortes. É bem nesse... Porque é isso, assim, é a máfia cuidando do aparato do jogo, sim, no Rio de Janeiro. Enquanto tem romance, tem intriga de casal. Legal pra cacete. Termina bem a bagaceira, mas... Mas você olha a bagaceira e você fala assim, porra, ainda é um cinema de gênero, sim, de certa forma. Tentando. Eu não amo, mas é uma coisa. Orange is the New Black brasileiro. É tipo isso. Eu acho que deveria ser mais comédia. Eles deveriam ter feito que nem o... O Rei do Show fez, o da série do Silvio. Ah, sei, sei, sei. Pô, a série do Silvio na Prime Video? Sim. Pô, é uma puta de uma série legal. Só que eles deveria ter só essa série, não ter filme. É. Deixa só essa série. Porque eles foram 100% pra comédia. A gente vai contar a história do Silvio Santos, vamos contar como se fosse uma comédia. Uhum. Então, assim, eu gosto disso. Assim. É. Eu acho que a ocupação do audiovisual brasileiro pro streaming, pra mim, é um caminho muito mais saudável e orgânico do que cinema. E faz mais sentido. Quando eu falei, fiz um vídeo falando sobre a Ancine e tal, eu falei... Eu não cheguei a comentar que eu seja... Porque eu não sou contra a cota de filme brasileiro no cinema. Eu só acho ela ineficiente. Porque quando... Ah, daí o pessoal fala... Não, Jurandir, mas na Coreia do Sul foi assim que eles conseguiram levantar o cinema coreano. Há 20 anos, pô. Onde não existia streaming. Aí fazia sentido. Se a gente estava falando de cota de cinema para filme brasileiro há 20 anos, fazia sentido. Agora, hoje em dia, você forçar o filme brasileiro para estar no cinema, onde ninguém quase vai, e onde a pessoa, se você vai querer obrigar ela a assistir alguma coisa, ela vai falar, dane-se, eu vou para casa, pegar a Netflix, vou ver o que está passando nos Estados Unidos, porque eu não gostei desse filme. Não é forçar as pessoas a verem através do cinema. É fazer coisas legais e aproveitar esse canal que a Netflix já está dando para colocar produção nacional. Os streamers, eles estão dispostos a fazer isso. A Prime Video foi muito criticada porque ela tinha tirado o produtor regional e agora foi criticada novamente porque ela colocou um produtor, só que esse produtor é um boliviano, colombiano, sei lá, que mora nos Estados Unidos. Ela fala, pô, não vai colocar um brasileiro, porque o da Netflix é um brasileiro que cuida. Mas já entenderam, a gente tem que ter alguém ali pensando cinema local, para produzir localmente. Então, se a gente quer criar coisas diferenciadas, o melhor caminho é streaming. Por alguns motivos. Primeiro, o público está mais ali do que no cinema. Isso já é o suficiente. Segundo, o orçamento é muito maior. Quando o streaming te dá um orçamento para fazer um filme, nem se compara com a merreca que você ia pegar da Ancine, filhão. A Ancine limita no máximo 6 milhões. Com 6 milhões você não faz nada. Nada que preste de verdade. Muito difícil. Você tem que ser um cara muito bom para fazer um filme render com 6 milhões. É pouquíssimo dinheiro. E, inclusive, no meu vídeo sobre a Ancine eu falo, eu quero é mais dinheiro, gente. Precisa de produção aqui com mais dinheiro. A gente não precisa fazer 200 produções de 6 milhões. Vamos fazer 10 de 200 milhões, que é bem mais legal fazer um negócio bombar. Então, o público está ali, o valor está ali, financeiro, e também você tem mais liberdade para fazer. Você não está sendo limitado pelas amarras de uma produtora local ou pelas amarras do edital que você teve que ganhar. O edital vai colocar amarras ali do que você tem que fazer, como você tem que fazer, qual é a equipe que você pode ou não ter, qual o tamanho do que você está fazendo, qual é a janela de cinema que você vai ter, que é uma vergonha. A maioria das vezes o edital só fala tem que exibir em uma sala de cinema, uma vez. Aí coloca exibição lá em Ortigueira, no Paraná, para colocar durante meia-noite e meia o filme, só para dizer que ele foi exibido no cinema. Então o foco tinha que estar em streaming, da gente desenvolver uma cultura de streaming e quem sabe a gente produzir mais aí diversidade para o público gostar. Pô. Tem uma crítica que a galera tem feito e que essa já era uma tretinha boa nas redes sociais, né? Uhum. Que é Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar. Parabéns para nós. Filme de ditadura. É nós. Né? Uhum. O Agente Secreto aí com o Wagner Moura, filme de ditadura. Ah, ditadura, tá dura. E aí a gente tem... Pô, se a gente for falar assim, o que é esse companheiro? Filme de ditadura. Se for falar de O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. Ditadura. Se for falar de... A gente consegue fazer uma lista de filmes sobre ditadura que a gente tem feito ao longo do tempo, assim. Uhum. Então vira quase que um meme, né? Que o cinema brasileiro sabe fazer filme de favela ou sabe fazer filme de ditadura, né? Uhum. Eu acho... Completamente injusto, né? Que nem eu falei, acho que o gênero brasileiro ele é muito amplo, né? A gente tem cine Hollywood, a gente tem um monte de coisa aí, opaió. Mas o filme de ditadura parece que é uma coisa meio que recorrente nossa, assim, né? Que a gente consegue, a gente tá sempre voltando meio que pra esse tema. Por que você acha que a gente tem essa... O cinema brasileiro, a gente tem... Porque a gente tem outros momentos históricos do Brasil, muito marcantes também, muito traumáticos nossos, né? Acho que talvez o que não falta seja trauma pro brasileiro. No Brasil, né? Tem um monte. Trauma, a gente tem um monte pra contar. Pô. Mas da ditadura parece uma coisa que a gente tá sempre voltando pra ela, né? É porque é um marco histórico importante. Se a gente for ver os filmes americanos, eles também vivem voltando pra Guerra Fria. Amam fazer. Se é um filme de ação... Guerra Fria ou Segunda Guerra? Vamos voltar pra Guerra Fria ou pra Segunda Guerra. E o que não faltam são eventos marcantes na história americana pra eles reprisarem, voltarem, explorarem essas histórias. Eu não vejo problema nenhum da gente ter que tenha 200, 300 filmes de ditaduras forem bem feitos. Ainda Estou Aqui é maravilhoso. É um dos melhores filmes que a gente já produziu. Minha raiva de Ainda Estou Aqui não é da existência é do Walter Salles não fazer mais filme, que o cara tem dinheiro pra cacete, o cara é bilionário, o cara é um diretor maravilhoso, ele podia estar fazendo um filme todo ano, e o Sem Vergonha faz um filme, desaparece por 15 anos, vai e faz outro. Então eu só queria que ele fizesse mais, porque o cara é bom pra caramba. Então eu não vejo problema disso, eu nunca tenho problema de uma perspectiva ser mostrada. Eu tenho problema de só uma perspectiva ser mostrada. Então, eu não tenho problema de só falar de falar de ditadura. Eu teria problema se falasse só de ditadura. Agora, as pessoas que falam, nossa, mais um filme de ditadura. Tá, mas a gente tem... Você sabe que antes de lançar esse filme, a gente teve um monte de outros filmes que foram lançados. Eu acho que o ranço que esse pessoal tem é que, normalmente, esses são os filmes que são melhor feitos. No sentido de ganhar premiação, no sentido de estar em destaque no circuito de festivais, no sentido de estar tentando promover esse tipo de filme para colocar no Oscar, esse tipo de coisa. Nesse sentido, eu concordo, porque eu acho que a gente produz outras coisas que a gente poderia estar dando ênfase. E às vezes parece que, esse é um marco importante, vamos destacar, vamos colocar lá para o pessoal, para concorrer a algum prêmio. Sendo que a gente poderia explorar outros momentos da nossa história também. Mas aí entra, tá? Primeiro você tem que ter um roteirista que esteja disposto a fazer outras partes da nossa história. Legal, é só escrever. Aí você precisa de uma produtora que queira comprar isso daí para fazer. Aí você precisa de isso ser executado. Então, existem outras histórias que estão querendo ser feitas. Só que, na maioria das vezes, elas não são tão empolgantes como ditadura. Porque o legal da ditadura... Aí, ó. Pronto. O legal de já histórias... Já bota na capa, esse é o legal da ditadura. Esse é o legal da ditadura. O legal de histórias da ditadura é que o conflito ele é muito óbvio. Ele é muito fácil de identificar. E existe um clima de tensão muito grande, cara. Você pensar, pô... A polícia que devia te proteger, você tem medo dela? Qual que é o nome? Filme de Wagner Moura com o Seu Jorge sobre ditadura. Putz. Aposto para o seu general, mil faces de um homem geral. Sabe qual que é? Qual que é o nome desse cara? Meu nome. Não. Filme Wagner Moura. E Lázaro? Diretor, não é lá, é o... Seu Jorge. Marighella. Marighella, pô. Putz. Porra, Marighella. Discorre. Eu sei que tem uma galera aqui que é de direita, vai ficar chateadaça. Marighella é um filme do caralho, velho. Cara. Marighella é um filme do caralho. Marighella é um bagulho que você assiste... Eu assisti Marighella, irmão. Eu tava na ponta da cadeira, assim, falando... Minha nossa senhora, que filme tenso pra caralho. Porque o tempo todo você tá... Mano, é isso, cara. Os caras vão se fuder o tempo todo. O clima que existia naquela época já gera uma tensão constante, uma angústia constante. E qualquer coisa com o Wagner Moura, praticamente qualquer coisa com ele, é maravilhoso. O cara é... Não, é como diretor filmaço, tá maluco. Pô. Muito bom. Quem diria, tá louco. Muito bom. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que a gente precisa dar um break. Precisa dar um break. Porque dois Oscars seguidos, a gente querendo concorrer com um filme de ditadura, pera, vamos fazer outras coisas também, porque a nossa história não é só isso. Existem momentos bonitos da nossa história, existem momentos feios da nossa história, e alguns deles não são na ditadura, no período da ditadura. A gente precisa de narrativas que explorem principalmente nossos heróis, e esse é um negócio que eu penso. Tem heróis da ditadura que precisam ser exaltados, e ainda estou aqui fez esse favor de exaltar heróis da vida real, mas existem heróis fora desse período que podem ser exaltados. Pessoas, a gente precisa de biografias históricas que sejam legais. Eu não tenho problema com biografia de vilão, né? E contanto que seja bem feita e que não vá tentar desculpar o vilão. Sabe o que me foge? Por exemplo, olha que raiva, a própria carne do Jovem Nerd, sobre a Guerra do Paraguai. O que o Brasil fez com o Paraguai, meu amigo? O Brasil foi meio sacana. Que a gente, meio sacana, a gente matou 90% da população de homem Brasil, do país. A gente basicamente quase castrou o país inteiro, tá ligado? A gente dizimou um país inteiro, tá ligado? A gente fez um bagulho absurdo, assim, né? E assim, não toca nisso no filme! Ué? Juro, assim, é o pano do pano do pano de fundo, assim. Você não tem a guerra, não tem... A guerra tá lá, mas a guerra é... É só o cenário, assim. É tipo a chuva lá fora, entendeu? Tá chovendo lá fora, mas a gente não tá se molhando, a gente não tá sentindo a água, a gente não tá sentindo nada. Mas tipo, caraca, você tá contando essa história. Me dá alguma coisa disso, tá ligado? E tem histórias nossas, assim, de traumas coletivos. Pô, tem traumas nossos coletivos muito grantes. Sim. A gente fala, por exemplo, da escravidão. Pô. Quantos bons filmes sobre quilombo você tem? Quantos bons filmes sobre os escravos sendo perseguidos você tem? Poucos. Quantos bons filmes sobre... Estados Unidos todo ano lança alguma coisa e muito bem feito. Quantos por cento da população é negra no Brasil? Quantos bons filmes você tem sobre a gente ter terminado a escravidão no Brasil e a gente ter trazido o imigrante pra cá? Porque as pessoas tinham uma segregação racial gigantesca, não escrito, um racismo estrutural gigantesco, e a gente não faz. Então assim, eu sinto que até mesmo os nossos traumas, eles estão... Puta, agora... Mas é uma lacrada muito grande. Desculpa, gente, tô atacando para todos os lados, tá? Mas assim, é uma elite cultural branca que financia esses filmes, que eles estão falando do trauma da elite cultural branca. Porque ainda estou aqui, no fim do dia, se é pra ver, é o drama dos amigos da família Salles, né? Olha que barra que passou os amigos da família Salles. Pô, que é até uma crítica da própria esquerda. Tipo assim, pô, a galera ali que tava na beira da praia tava sofrendo, mas tinha um pobre periférico... Que acho que até o Chapado da USP falou sobre isso. Pô, esse cara tava se fudendo mais também. Sim. Entendeu? Mas de novo, né? Quem tá produzindo o filme é o cara que tem grana, é a elite branca, é o mesmo cara, nananana. E acho que nossos traumas, eles coletivos, eles são muito maiores do que isso, sim. Mas acontece que quem produz filme, na maioria das vezes, é a elite. É exatamente. Essa elite que quer contar a sua versão da história. Os amigos do Caetano, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com os meus amigos. E vai querer fazer esse... Vai tornar isso num discurso. O meu avô materno, que eu não conheci, minha mãe conta histórias de quando ela era pequena e que ele acordava de madrugada e gritava, e ele saía pela rua falando as maiores obscenidades e as maiores loucuras, porque ele tinha ido para a guerra, Segunda Guerra Mundial, e ele tinha ido para a Itália. E ele voltou completamente louco da Itália, completamente louco. Assim, com trauma de guerra assustador. E eu me pergunto, cara, o que essa galera... O Brasil foi pra guerra, cara. A gente foi bucha de canhão na Segunda Guerra Mundial. A gente se lascou naquele frio da Europa que o pessoal gangrenava o pé e morreu uma galera. Eu não tenho uma, não tenho uma. Eu não conheço, me digam, coloca aí nos comentários se tem. Eu não conheço uma. Estrada 47. Estrada? É um filme? Filmaço. Sobre a Segunda Guerra Mundial? Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vou assistir. Filmaço. Com certeza. Filmaço, mas é o único. Não. É o único que você vai lembrar. Tem um documentário que tem Sentapua, que é um documentário Sentapua, também. Sentapua, sim. Mas assim, Estrada 47 é um filmaço, tava na Netflix. Tava. Mas é assim, produção da Netflix? Não, é brasileiro. É filme brasileiro que saiu antes. Filmaço. Tá. Mas é isso. Então, cara, a gente tem momentos e pessoas que a gente poderia estar explorando essas histórias que são muito interessantes, que as pessoas querem saber. O jovem não faz nem ideia. O Brasil teve na Segunda Guerra... O jovem não faz nem ideia do que é a Segunda Guerra Mundial, muitos deles, mas saber que o Brasil teve, qual foi a participação, outros momentos da história, eu acho que a gente precisa explorar. Isso não tem a ver com... Ah, é porque a ditadura é uma questão política. Não, como eu falei, eu amei os filmes que foram feitos. Mas a gente tem outros momentos da história para explorar, galera. A gente tem uma história maravilhosa do Brasil. Sabe que eu acho que a colonização até agora. Sabe o que eu acho que fazer isso muito bem, melhor do que o cinema brasileiro acaba fazendo? As novelas. Ah, sim. A gente teve muita novela que explorou história. Eu sinto que a Globo fazia isso, pô. Fazia muito. Lembra quando eles pegaram aquela novela sobre a Guerra de Canudos? Que era... Qual que era? Era uma minissérie, não era? Era uma minissérie. Minissérie. Brabíssima, cara. Brabíssima. Muito tinha boa. Mad Maria... Tinha, pô, que era sobre a construção da estrada de trilho na Amazônia. Cara, que história maravilhosa. Essa é uma história boa de ditadura pra contar, que a gente não conhece. Uhum. Você tem JK, você tem uma novela sobre a construção de Brasília. Você tem sobre... Essa era de ouro das novelas da Globo, né, cara? Tinha aquela novela dos anarquistas italianos, que era o que veio depois de Terra Nostra, que era... Era... Qual que era? Você lembra que tinha o Terra Nostra... Que era um... E tinha a próxima, que é eles já aqui, tinha os anarquistas. Que, pô, que é um... Cara, quem que conta a história dos anarquistas no, em São Paulo? Então, os anarquistas... Uma história muito específica. Esperança. Esperança. Porra, Esperança. Puta de uma novela. Cara, a gente para pra ver novela histórica no Brasil e minissérie histórica. A gente contou a história do Brasil por várias histórias fodidas. E é porque o caralho do cinema... Não e de novo, não conta. A gente conta, a gente tá no mesmo... Né? Parece que a gente tá voltando... Toda hora a gente precisa agradar os amigos do Caetano, tá ligado? Tipo, uma hora a gente vai ter que agradar a mão do Caetano, tá ligado? Já agradamos todos os amigos dele. Vamos contar outras histórias, tá ligado? Deixa o Caetano lá. Vamos desagradar um pouco o Caetano de vez em quando, que não tem problema também. Não. E de novo, não tô falando que não é um trauma válido, não tô falando que a gente, pô, Bolsonaro tava aí, a gente tava amigo, sabe? A gente tava com problema. Você sabendo que vão fazer uma biografia do Bolsonaro, pô, tomara, né? Que façam, tomara. Não, que você faça. Viu que quem é que vai interpretar? É o Jim Caviezel, né? Ah, putz, pô, cara. Pronto, temos mais aí. De um cara que não fala inglês, interpretado por um cara que não fala português. Cachorrismo bizarro, né? É cada coisa. A gente precisa dessas narrativas. Elas não estão sendo feitas, e eu digo mais, a gente ganharia muito mais dinheiro se fossem feitas. A gente precisa fazer. Tem um elemento que eu conversei com um produtor recentemente, ele falou, Jurandir, uma dificuldade que a gente tem de fazer história baseada em fatos reais da história recente do Brasil é processo. Brasileiro ama meter processo. Então, assim, você vai fazer, colocar alguém como vilão. Por isso que normalmente colocam um governo como vilão. O governo não vai te processar. Vai te encher o saco. Ainda mais que era o governo daquela época, já mudou, então tanto faz. Então era a ditadura. O governo é o vilão. Beleza. Agora você vai fazer uma história onde você vai explorar pessoas e o que uma pessoa fez com a outra, há uma grande chance de você ser processado pela família dessa. Essa pessoa já morreu, mas a família dela vai te processar. Com quase certeza, no Brasil todo mundo processa. Aí esse produtor falou, cara, chega roteiro pra gente. Mas a gente senta com o time jurídico, a gente analisa os riscos e fala, não compensa o risco. Eu sinto que falta um pouco disso, assim, porque acho que a gente tem uma história tão rica, tão traumática. Uhum. E assim, é rica de traumas também, né? A gente tem uma história muito rica de traumas. E tem coisas que a gente não... E ajudaria até a gente a construir identidade. E quando você pensa no americano, por que, que o americano tem aquela identidade heróica que eles acreditam, tal? Nós somos os protetores do mundo. Porque eles assistiram 500 filmes onde isso é retratado. Eles cresceram vendo isso. Juras, quantos filmes você já não viu que contavam... Eu posso falar um agora de cabeça, que concorreu ao Oscar. Mas quantos filmes você já não viu que contavam como Nova York foi construída? Putz. Sabe? Como os primeiros anos de Nova York, a máfia, os imigrantes, a chegada da galera, quantos você já não deve ter visto? Nossa. A gente viu o Brutalista, que falava sobre o concreto em Nova York, sabe? Já tá num ponto que a gente consegue contar a história do concreto. Já foi pro concreto. Scorsese já contou 500 histórias diferentes sobre Nova York e tudo mais. Beleza, a gente tem a maior cidade da América Latina no Brasil. Quantos filmes você conhece que conta como foi a construção do centro de São Paulo? Quanto você conta que foi com a construção de São Paulo? Vamos falar de trauma coletivo. Quanto que a gente fala sobre a chegada dos nordestinos e o preconceito que eles sofriam dentro de São Paulo? Sim. Sobre a quantidade de imigrante nordestino que morreu em obra para subir os prédios para a família dos bancários que estão no centro. Uhum. A gente não conta a história da cidade, a gente não sabe a nossa história, maluco. A gente não sabe a história do que está acontecendo. Quando você abre, às vezes, o TikTok, o Instagram, tem histórias... Esse dia eu estava ouvindo a história de uma mulher que tinha um bordel no centro de São Paulo. Uma história animal. Animal, tu viu esse vídeo de TikTok? É que a gente não pode mais... Eu e o Léo, a gente pega as fake news junto, a gente passa vergonha junto, né? A gente precisa parar de ver as mesmas coisas. Porque a gente só vê as fake news junto, né? Ainda mais agora com o IA, né? Pô, esse dia a gente pegou uma fake news nossa, você não tá ligado. A gente passou vergonha aqui, a gente cortou. Caraca. A gente cortou, porque foi uma fake news que eu olhei pro Léo e falei, eu vi isso. O convidado falou, vocês estão malucos. Que aí a gente, na hora que eu e o Léo, a gente se tocou do que a gente tava concordando. É que o Léo não tá na câmera. A vergonha eu ia passar sozinho. Mas assim... Esse TikTok do bordel do centro de São Paulo, cara, eu olhei e falei, cara, isso é um filme, velho. Sim. Isso é um filme, isso tem uma puta história de um bordel no meio do bairro dos bancos, que depois virou não sei o quê. A gente não conta os nossos traumas, a gente conta os traumas. Cara, eu vou, isso é um bagulho que eu vou morrer falando. A gente não conta o trauma do brasileiro, a gente não conta o trauma do pobre, a gente não conta a história do trauma. A gente conta o trauma dos amigos do Caetano. Só. É isso. É só. E só os amigos do Caetano tiveram tem a chance de contar a história deles, velho. É, só aconteceu coisa ruim com eles, só eles sofreram na vida. E a gente não tá dizendo que não sofreu. Sofreram pra caramba. Não, de novo, a ditadura é uma merda. Não foi regime, foi uma ditadura, foi uma bosta. Graças a Deus. Não nada de regime. Por mim tava preso todo mundo. Regime, quem passou foi quem tava na cadeia sofrendo, coitado. Mas assim, tem outras histórias traumáticas que também aconteceram depois disso até que a gente não conta. E às vezes assim, tá no peculiar de... assim, experiências individuais. Tem um perfil no Instagram que eu sigo que é de um fotógrafo. Um fotógrafo, acho que ele é de Londres, ele é em Londres. E ele vai tirando foto de pessoas e daí senta com as pessoas e conversa e tenta entender um pouco da história das pessoas. Tem essa menina, por exemplo, que ela é cadeirante, ele pede para tirar uma foto, ela tá indo pegar um ônibus, diz que pode tirar, e ela vai contar, uma menina lindíssima, ela vai contar como ela veio refugiada da Ucrânia. Da Ucrânia? Acho que é. Ela veio refugiada da Ucrânia, o que ela passou, como que foi a adaptação, o sonho dela de ser artista e tal. E, cara, A história que ela foi contando era tão bonita, eu fiquei pensando, cara, dá pra render um filme tão bonito dessa menina, a jornada dela saindo, o que aconteceu lá, ela chegando, tentando construir a vida. É uma história tão simples, mas ainda assim tão bonita. A gente tem histórias assim que podem ser construídas no Brasil. Você falou da questão dos imigrantes. Pegar essa jornada desse pessoal que veio, sofreu horrores em São Paulo e ainda existe muito desse preconceito. Como que essa pessoa subiu na vida, cresceu, enfrentou essas dificuldades, obteve sucesso. O brasileiro ama história de sucesso. O brasileiro ama ver alguém que... Na vida real não gosta tanto, o brasileiro meio que critica quem fica rico, mas quando vai ver na ficção, o brasileiro costuma gostar bastante da história do cara que saiu do nada e conseguiu o sucesso. Então a gente tem muitas perspectivas históricas e individuais de histórias reais, pessoas legais que a gente pode contar, mas a gente fica resumindo no eixo Rio-São Paulo, mais especificamente no Rio, vamos falar da favela. Em São Paulo, vamos falar talvez um pouco de política e ditadura. Ou no Nordeste, vamos explorar o Nordeste da década de não sei quanto para falar como que era a vida lá. E o resto do país, assim, quantos filmes sobre... O norte do país parece que não existe. O norte do país. O filme da Indiazinha, qual que é o nome da Indiazinha? Tainá. Tainá e acabou, né? Tem algumas coisas que eles fazem que até são legais, mas que não conseguem ganhar um pouco mais de projeção. Centro-Oeste é abandonado. Deus me livre fazer um filme sobre uma região pecuarista, sobre agropecuária. Deus me livre ter um Yellowstone brasileiro. Imagina colocar lá um cara que é dono de terras e ganha dinheiro e colocar um drama sobre isso. Quem que fazia isso? Pô, Globo. Novela. Rei do Gado. Cara, impressionante. Cara, para eu pensar assim, novela... A gente aprendeu mais da história do Brasil com novela. Sim, sobre os regionalismos do Brasil. Mesmo tendo todos os clichês possíveis que ela utilizava... O Rei do Gado tinha MST, caralho. Era o romance de uma mulher... Você lembra que tinha a mulher do MST com o cara da Fazenda? Pô, era transgressor pra caralho. Você pegar e fazer uma série que seja nessa pegada, entendeu? Existe público. Mas, de fato, essa narrativa ela ficou muito restrita às novelas. Os filmes nunca se interessaram por essas histórias. Por quê? Porque a novela tem qual função? Se comunicar com as pessoas. A função da novela é trazer audiência, é ter o maior número de pessoas conectadas, assistindo. Então tem que falar aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que vai chamar a atenção das pessoas. E as pessoas querem ouvir histórias delas que fazem sentido. Qual é a função? O que que o cinema brasileiro faz? Não quero me comunicar com o povo. Quero me comunicar com os alunos da faculdade lá da USP. É eles que eu quero que eles falem bem do meu filme, que eu quero que eles aplaudam e falam que maravilhoso. Os alunos de Direito e Filosofia da USP. Nossa, que belíssima obra. Arrasou. E o resto do povo, que filme que é que você está falando? Não sei, não assisti, não faço ideia. Então, é uma questão de se comunicar com o povo. Quando eu critico o cinema brasileiro, eu não estou criticando o que está sendo feito, mas como está sendo feito, de se comunicar. Eu quero que as pessoas assistam. Se a gente vai usar, e eu não sou contra, a gente tem que usar a verba do governo para fazer filme. Sim, é assim que funciona em Hollywood, é assim que funciona na China, na Coreia do Sul, na França, no mundo todo. Usa verba, financiamento do governo, é abatimento de imposto e tal. Mas se a gente vai usar dinheiro do povo, que o povo tenha vontade de assistir, que a gente faça coisa que o povo assista. Porque se eu estou tirando o seu dinheiro, que pelo menos eu te dê um produto, um serviço, uma coisa que você esteja interessado em assistir. Claro que não vai pegar todo mundo, mas pelo menos uma boa parcela esteja interessada, que comunique com esse pessoal. Boa. Jurandir, ó, última dilêmica aqui pra gente acabar o episódio, tá? Essa rapidinha aqui, ó. Top filmes com Jurandir Gouveia. Eu vou falar uma categoria e você me devolve um filme. Beleza. Tá bom? Um filme que dá pra rever mil vezes. Chinatown. Boa. Por quê? Cara, é uma história que cada vez que eu reassisto eu vejo novas camadas. É considerado um dos melhores roteiros, alguns diriam o melhor roteiro da história. Complexa em vários sentidos e você vai conseguindo entender. É como quando você assiste Origem pela segunda vez. Na segunda vez você consegue ver, tinha esse detalhezinho aqui que denunciou e tal. Então é isso, você vê várias camadas, é uma história muito bonita. Um filme subestimado? Subestimado, cara... Eu vou pra... Eu ia falar Megalópolis, mas não. Calma. Ele foi superestimado pelo seu escritor. Cara, eu acho que... Depende de quem que subestima. Eu acho que Velozes e Furiosos é subestimado pela... Qual deles? Ah, cara. O O Desafio em Tóquio, cara. Filmaço. Filmaço, é bom pra caramba. E eu acho que é subestimado a série de filmes do Velozes Furiosos por ser muito maluco. Mas é isso que prende a gente. A gente tá ali pelo escapismo. Filme bom, mas esquecido. Bom, mas esquecido? Cara, tem muito filme bom esquecido. Tem um que eu amo pra caramba. Eu não sei se é tão esquecido porque eu não vejo as pessoas falando, mas Um Estranho no Ninho com Jack Nicholson. Oh, baita filme. É maravilhoso. Baita filme. E assim, é uma história profunda pra caramba, linda, e as pessoas não vejo elas falando. Oh, um filme que todos falam que é ruim, mas se diverte. Todo mundo fala que é ruim. Cara, eu costumo... Tá, vamos lá. Eu gosto de alguns filmes do Hassum. Pra mim, o Hassum é um Adam Sandler brasileiro, ressalvadas as proporções. Eu gosto dos filmes do Adam Sandler e eu gosto dos filmes do Hassum. Eu gosto de comédia em geral. Eu amo comédia e eu assisto qualquer comédia, mesmo que o pessoal fala é horrível. Eu vou assistir porque eu gosto de rir e eu acho que a gente precisa ter mais comédia. Então, assim, provavelmente um do Adam Sandler ou do Hassum que eu vou rir, vou achar engraçado, mas o pessoal acha que é ruim. Boa. O melhor filme pra ver é dois. Putz. La La Land é maravilhoso, é lindo. Apesar do final meio triste, mas ainda assim... Ah, cara, La La Land. La La Land eu acho que é um dos últimos bons romances que Hollywood produziu. Eu não consigo pensar em um bom romance positivo, porque apesar do final meio agridoce, ainda assim é um bonito final, não é como a história de um casamento onde você termina desesperado. Mas são poucos filmes de romance que ainda existem. E pra terminar aqui, ó, um filme pra você passar dias pensando após o fim dele. Cara, eu já mencionei Chinatown, que eu acho que é um desses. Sabe um filme que, assim, qualquer coisa do Hayao Miyazaki, eu sou muito fã do Estúdio Ghibli, então eu assisti, tem meses que eu assisti Túmulo de Vagalumes pela primeira vez, e eu tô até hoje pensando. E é um negócio que eu nunca mais quero rever na minha vida. Eu tinha esquecido desse filme, você não precisava me lembrar dele, é um tá? Trauma. Nossa! Assim, é engraçado, porque eu tentei assistir, acho que umas 5 vezes, que eu assisti aquele começo, e só no começo já é um tiro no coração da gente. Nossa. Que eu, não vou assistir, eu não vou aguentar. E daí eu reassisti bem quando minha filha tava pequenininha, o tamanho da menininha. Não, deu, esquece, nossa, que erro. Mas... tirando essa vibe, muito bad vibe, A Viagem de Chihiro, cara. Eu acho um filme tão maravilhoso. Lindo, né? Toda vez que eu penso nesse filme... E como eu tenho uma filhinha que ela é louca pela viagem. Ela é louca por todo o filme do Estúdio Ghibli, exceto o Tom de Vela, que ela não tá preparada ainda. Ninguém tá. Esse daí, ela eu tenho 40 coragem. Anos, eu não tava, ninguém porra. Tá. Não tô, tá louco. Mas toda vez que eu penso na Viagem de Chihiro, eu vejo uma coisa nova. E daí eu sento lá, ela tá assistindo. E daí eu faço questão de sentar e assistir. Cara, isso é lindo demais. Isso daqui é absoluto cinema. Isso boa. Aqui é maravilhoso. Jurandir, pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles podem te acompanhar? Cara, YouTube Jurandir Gouveia, o canal. Também Instagram, não tenho criatividade, não é meu nome. É Jurandir Gouveia no Instagram, Jurandir Gouveia no YouTube. Eu tenho o Substack, onde eu falo sobre literatura, sobre como escrever, dicas de escrita, que é o Sem Pretextos, substack.com/sempretextos, ou é sempretexto.substack, só Deus sabe, coloca no Google. Mas é isso aí. Show. Jurandir, muito obrigado. Gosto muito do seu trabalho. Valeu. Feliz demais de poder gravar com você novamente. Estava ansioso pra gente poder gravar aqui novamente. Um prazer gigantesco estar com você. E muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu!